Ao contrário do que muitos desejavam, o Sporting continua em primeiro. Portanto, em primeiro lugar, o Sporting em segundo lugar. Muito boa noite a todos. Sejam todos, uma vez mais, muito bem-vindos a mais um Sporting 160. Este Sporting 160 aqui é especial, porque tal como o Castro ditou o mote da semana passada, esta semana temos muitos leões ao redor do mundo para nos fazer companhia neste mesmo programa. Portanto, sem antes dizer que não sabemos quanto tempo é que vai ter este programa, tá? Vamos tentar ser que o tempo seja justo para todos, mas somos muitos e obviamente queremos dar voz a todos os sportinguistas espalhados pelo mundo e que obviamente nos ouvem e nos assistem há tanto, tanto tempo. Bem, vou começar pela primeira pessoa que chegou e desculpem-me todos os outros. Rico Moreira, bem-vindo ao Sporting 160, tu que nos assistes do Canadá. Boa tarde ou boa noite ao pessoal lá em Portugal. É um grande prazer estar cá. E vai ser um grande, grande programa. Obrigada por teres aceitado aqui o convite feito pelo Castro. Nuno Santos, de Angola. Aí já deve ser perto das 11h30 da noite, mais coisa menos coisa. Bem-vindo, Nuno. Boa noite, saudações leninas a todos. Obrigado pelo convite, ou por terem aceito. E espero que tenhamos um programa ótimo, cheio de emoções e sem pinheiros à mistura. Sem pinheiro, sem pinheiro, pinheiro só de Natal, esperemos nós, e obviamente dar aqui as boas-vindas também ao Luís Silva. Luís, boa noite, bem-vindo ao Olá, Sporting 160. boa noite. Um abraço grande a todos os Leões, desde a Almeria, Espanha. É um prazer enorme estar aqui a compartilhar com vocês este magnífico programa, que depois, se posso, acabo de chegar à meia hora à casa do trabalho, aqui trabalho-se um bocadinho até mais tarde, já são 10h30 aqui, pero muito obrigado pelo convite. Obrigada a nós por teres despendido o teu serão para passá-lo à conversa Um connosco. prazer. Passar então aqui agora para o Francisco Marques. Francisco, boa noite. Acho que me falta perguntar-te de onde é que tu nos assistes. Boa noite, Mariana. Eu estou em Londres, em primeiro lugar. Boa noite a todos. Muito obrigado também por me terem aqui. Não será a melhor semana, para nenhum de nós, mas pronto, é uma questão de termos aqui cuidado com as carteiras para não acontecer nada de especial. E vai ser muito, muito bom. Obrigada, Francisco, por estares aqui connosco. E vamos passar então agora para o Daniel, antes de passar para o meu painel habitual, porque o meu painel habitual está farto de me ouvir, portanto, ele que espera um bocadinho. Daniel Borges, boa noite, bem-vindo ao Sporting 160. Olá, boa noite a todos. Saudações leoninas a partir da Alemanha. Neste caso, também já são 10h30, mais ou menos. E gostaria também de agradecer esta oportunidade de poder falar e partilhar convosco este serão de Sportingismo. E vai ser muito, muito bom. Verdade, Pedro Varela? Boa noite. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. Ah, e foi fabuloso terem aceitado este convite. Acho que não há melhor altura para fazer um programa Sporting 160 pelo mundo. Ninguém está com vontade de falar sobre o jogo de sábado à noite. Sinto falta aqui de umas redes e de uma câmara e de polícia e de uma bancada reduzida, como a que tivemos em Guimarães, que é uma vergonha aquilo que se assistiu na bancada inferior do estádio do Vitória Sport Clube, mas depois falarei disso mais, se tiver tempo. Se não tiver tempo, falo noutro programa, mas realmente hoje ir ao futebol é um ato de fé e acreditar que aquelas condições fazem sentido em pleno século XXI, é absolutamente miserável. Mas estamos aqui com vários leões e nada nos orgulha mais no Sporting 160 do que ter tanta gente, tanta parte do mundo. O Luís já é uma cara conhecida nossa, até porque o Luís já há muito tempo que está ali, esteve ligado ao Sporting 160 e todos os outros que estão aqui. Vai ser um prazer falar certamente e ouvir, porque não há nada mais difícil, como nós já fizemos aqui, já falamos muitas vezes sobre isso. Não há nada mais difícil do que ser sportinguista fora de Portugal. Eu acho que é provavelmente as coisas mais terríveis. Se eu às vezes fico nervoso por não poder ir ver um jogo a Guimarães porque o bilhete é caro ou porque não me apetece gastar dinheiro naquilo ou porque... e estou a 60 km, nem consigo imaginar o que é não poder assistir, com a regularidade com que nós todos podemos assistir, uns com mais, com outros com menos, uns que moram em Lisboa e podem ir todos os fins de semana, de 15 em 15 dias, outros que podem ir aqui a Norte, porque temos a sorte dos jogos serem aqui no Norte, mas não há nada mais difícil do que ser sportingista no estrangeiro. Não há nada mais difícil que ser sportingista, ponto, ainda mais no estrangeiro. João Castro, bem-vindo também tu a mais um Sporting 106. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos que nos estão a ver e ouvir, e em especial boa noite aqui aos nossos convidados, e ao Varela, claro, mas aqui aos nossos convidados. É difícil ser sportingista ao longe, se nós já achamos difícil estar a 300 km de estado de Alvalade, imagino o que é estar a mais de 1000 km em muitos casos, em todos os casos com vocês, e depois aqui, por exemplo, o caso do Nuno em Angola, é impossível ver um jogo, o Sporting não vai a Angola não sei há quantos anos, o Ricardo Moreira também no Canadá, acho que é muito difícil o Sporting ir lá, pode ir aos Estados Unidos àqueles torneios, mas agora já nem tinha ido, mas antigamente ainda apareceu lá nos torneiositos, se calhar o Ricardo ainda teve a oportunidade ao salto, o Francisco em Londres, o ano passado, se calhar já foi ver o Arsenal, se calhar foi ver, o Daniel na Alemanha também aproveita para ir ver algum jogo, e o Luís aqui, também onde ele mora, no sul de Espanha, o Sporting nunca lá vai, foi a Vila Real, não sei se o Luís foi, mas é muito difícil realmente acompanhar, e portanto para eles... esse grande abraço, porque é super difícil acompanhar à distância, poupam dinheiro obviamente porque não vão aos estádios gastar os bilhetes, mas é verdade é que a saudade deve ser muita e sempre tiverem a oportunidade, ou quando regressam a Portugal de férias, de certeza que gostam de ir à Alvalade. Às vezes nós também sentimos assim um bocado distantes e estamos aqui porque às vezes o Sporting parece que é feito só para algumas questões em Lisboa. E para vocês então será muito mais. Em relação àquilo que nós vamos falar aqui, é a opinião de todos, aberta, livre, como sempre aqui no Sporting 160, sobre o que é que acharam obviamente depois do jogo, o que é que acham do momento atual, e para vermos essa vossa fé para o grande jogo que aí vem segunda-feira. Primeiro temos um jogo para a Liga Europa, obviamente, mas depois para esse jogo mais importante, que é na segunda-feira, diante do Futebol Clube Porto em Alvalade, um jogo na qual, desde que temos o Ruben Amorim como treinador, o Sporting nunca venceu o Porto em Alvalade para o campeonato. Portanto, vamos ver se desta vez conseguimos matar esse borrego. Esperemos que sim, é para isso que todos estamos a torcer. Obviamente, ainda antes de passarmos aqui para os comentários, não posso avançar sem deixar o obrigado a todos os patronos do Sporting 160, patreon.com/Sporting160. Tivemos um pós-jogo que acalmou a alma de todos, se me permite a sinceridade, porque de facto estávamos todos a precisar. E vamos para o tema central desta semana, não é que muitos estejamos aqui com vontade de falar sobre o assunto, mas Ricardo, foi um jogo que o Sporting perdeu muito por culpa própria, mas achas que as substituições que Rubén Amorim fez tiveram alguma coisa a ver com o assunto? Sim, eu acredito que as substituições, pelo menos de tirar o Human, foi uma má substituição. Como o Amorim fala muitas vezes, é jogo a jogo, e pensei que já naquela altura estávamos a pensar no jogo do Porto e não pensar no jogo de Guimarães, porque a diferença mudou muito, a força no meio campo foi muito diferente depois do Human, assim, que eu sei que a gente fala muito no Jokres, mas para mim o Human tem sido um reforço 5 estrelas e tem feito uma grande diferença no nosso meio campo. E que falta nos tem feito nos jogos cruciais. Nuno, mais do que as substituições de Rubén Amorim, uma das críticas mais acesas que se tem sentido, principalmente nos últimos jogos, é a António Adão. O que é que tens achado da prestação do guarda-redes do Sporting? Olha, eu acho que custa-me um bocado às vezes dizer isto, porque o Adão já nos deu tanto. Mas a verdade é que as estatísticas, e penso que foi até no Sporting 160 que comentaram isto no outro dia, que a média era a cada 2 remates ele sofria um golo. E eu acho que isto fez-se novamente sentir no jogo com o Vitória. Por mais que eu goste do Adan e respeito que tenha pelo que ele já deu ao clube, eu acho que está na altura do Sporting começar a ir à procura de um guarda-redes, se queremos lutar por títulos, porque eu não vejo no banco opções para guarda-redes titulares. Para uma equipa que se queira campeã nacional, para vencer taças da Liga, de Europa, pensar em Champions e por aí fora, honestamente não vejo. Portanto, acho que está mais do que na altura de irmos à procura de um guarda-redes ao nível da equipa que temos. O Adam, acho que aconteceu ali qualquer coisa o ano passado, E eu acho que ele ainda não acordou. Okay? Qualquer coisa ali que... Ou não sei se não vai acordar, se ainda vai acordar. O Ada já tem, se não me engano, 41 anos. Posso estar enganado, mas penso que é mais ou menos isso. Não sinto segurança neste momento. Acho que ainda nos chafou ali o 4-2 no fim do jogo. Tem 36, Nuno. Tem 36. 36. Mas acho que ainda tem uns aninhos, ainda há uma diferença. Mas eu honestamente não sinto segurança neste momento naquilo que o Adam tem mostrado em campo. Olha, e falando aqui de segurança, Luís, falando de Ricardo Jogaio, que neste jogo acabou aqui por ser, digamos que, adaptado face à ausência de Coates e à lesão do Jesse. O que é que achaste da prestação do central, lateral, barra, tapa-buracos, se me permitem a expressão, que é Ricardo Jogaio? Pois olha, eu quando vi a alineação, quando vi o 11, até pensava que ele ia pôr o Gene na esquerda, se ele gasta a esquerdinha, é? E pensava que ia jogar com o Matheus Reis a central. A verdade surpreendeu-me, é assim, o Jogaio, quer queira, mas quer não, uma vez o Amorim disse que o Jogaio é um jogador de futebol, não deixa de ser, é aquele que já sabemos que nunca dá mais daquilo que pode dar, mas pronto, é um elemento no plantel que, para jogar com ele, provavelmente poderíamos ter posto o Neto, não é? Para jogar naquela posição. Eu pessoalmente creio que não foi por ele também que a coisa correu mal. Simplesmente é um jogador que só joga meia metade, não é? Só joga meio jogo, digamos, meia parte. A mim pessoalmente, daquilo que tivemos a falar antes, o Adam parece-me a mim um guarda-redes que está com falta de confiança. Também há outro jogador que eu acho que não está a passar um bom momento, que é o Inácio. E por último, um jogador que eu acho que já não me parece que ia estar a jogar é o Trincão. Houve um momento que ele parecia que tinha que ia dar a volta por cima, mas eu acho que é muito a nível psicológico. E há o momento do minuto 70, podemos falar de muitos momentos, mas para mim foi o que marcou o jogo, que é aquele remata sozinho da zona do penalti e atira a figura, meu, com a baliza com o lado esquerdo do guarda-redes totalmente aberto. Se um jogador que joga no Sporting, numa situação como a que estávamos, não pode falhar aquilo. Já contra o Benfica, foi através de uma falta... entre aspas, realizada pelo Trincão, que aquilo descambou. E, não sei, há um conjunto de jogadores que estão lá, que é assim com o Amorim, confia muito neles, mas o Trincão leva já mais de uma época e não se vê aquela evolução que ele devia ter. Não sei se é mental, o homem tecnicamente realmente é bastante, tem técnica, mas eu acho que há uma parte psicológica ou mental que não permite que ele consiga avançar. Custa-me a crer que ele seja do Sporting, sinceramente, porque assim, um gajo que é do Sporting ali tem que ter outro tipo de atitude. Mas pronto, o Jogaio é um jogador que vai continuar a fazer parte do plantel. Eu não vejo que seja o mal da fita, muitas vezes vemos como uma ovelha negra, mas o homem dá aquilo que pode e dentro do que cabe, parece-me a mim que é um jogador que mantém sempre a mesma linha. Não, nunca faz coisas muito, muito grandes, mas também não é aquele que entre aspas a caga, não é? Exatamente, exatamente. Mas pronto, é assim, quer ficar simplesmente o do Nuno Santos no final do jogo, que é em primeiro, já falhámos várias vezes e ainda continuamos em primeiro, é assim, esse acho que é o sentido que nós devemos ter que pensar. Obviamente podíamos estar com uma vantagem bastante cómoda, mas olha, é acreditar. E por último, desculpa lá estar-me a alongar, é assim, o mais importante é que para o próximo jogo vamos ter Hulman, vamos ter Edwards e vamos ter o Morita, que creio que era o que estava também em risco de exclusão. Era o Morita e o Inácio. Acho que o Morita não, mas era o Inácio. E já vamos ter o Coates. E o Coates também. Exatamente, só isso já vai fazer uma grande, grande diferença. Francisco, pegando aqui nas palavras do Luís, o Sporting já perdeu várias oportunidades de ficar isolado na tabela classificativa, isolado no primeiro lugar. Neste momento estamos em igualdade pontual com o Porto. Achas que falta consistência à equipa? É uma excelente pergunta, e que oxalá o Ruben Amorim sabe a resposta melhor do que eu. Eu acho que faltam-nos pormenores em três jogos que nós vimos. O jogo do Benfica é o que todos nós sabemos, foram aqueles últimos 4 minutos de terror. O jogo de sábado, eu acho que foram outros os problemas. Acho que o Sporting, uma equipa que quer ser campeã, não pode ter, se não me engano, o João que me corrija, mas 15 gols sofridos em 12 ou 13 jornadas. Eu lembro-me quando fomos campeões, o ano em que fomos campeões, nós acabámos o ano com 20 gols ou qualquer coisa assim semelhante. Neste momento já estamos quase aí, ainda não chegámos a meio da época. Acho que falta a parte defensiva, está-nos a faltar. Acho que em Guimarães, uma coisa que eu achei a partir ali do minuto 70, quando a coisa está complicada e temos que ganhar, faltou-nos um líder em campo, faltou-nos o Coates, ou mesmo o Yilmaz, que se tem assumido, de certa forma, surpreendente como um líder em campo, de longe. Senti Francisco, deixa-me só contar uma coisa que eu não contei, desculpa lá interromper-te. E se falaste do líder, acho que tocaste num ponto muito importante, e ainda bem que falaste disso, estava à espera que alguém falasse, que é, eu estava na bancada de imprensa e estava a ver ali o banco de suplentes de Sporting, até quando houve a confusão, portanto eu vi tudo aquilo perto. O Yilmaz, desde que foi substituído, a dar indicações para o campo, era o segundo homem que estava em pé, o outro era o Ruben Amorim. Estava sempre a dar indicações para o campo, estava sempre a chamar a atenção aos companheiros, sempre a incentivar aos companheiros. Notou-se claramente que é um líder, portanto, ele saiu, mas não conseguiu estar parado, e naqueles momentos em que estávamos a perder 2-1 e depois 3-2, ele esteve sempre de pé a tentar dar indicações. Portanto, nota-se que ali, se calhar, Francisco, um futuro treinador, porque ele não conseguia estar parado, e portanto, ainda bem que tocaste esse ponto, acho muito importante, porque realmente é um líder. Nota-se isso até no banco de suplentes, que ele não parava quieto. Eu acho que nestes jogos que tão difíceis, toda a gente viu como é que o Guimarães chegou ao empate, ao 1-1, a equipa fica revoltada em cima do intervalo, ainda por cima, logo depois de marcarmos o gol, e acho que ali faltou alguém segurar a equipa. No fim, a equipa estava descontrolada, foi, já não sei quem é que falou na defesa do Adán já no fim, foi uma sorte não ter acabado 4-2 o jogo. Tanto podíamos ter marcado com o trincão, mas depois também o Guimarães teve as oportunidades para aumentar a vantagem, para tornar aquilo ainda pior. Agora, falta algum estufo nestes jogos grandes, não deixa de ser curioso que o Sporting contra as equipas mais pequenas tem sido irrepreensível. Em casa também tem notado muita diferença na equipa de jogar em casa e jogar fora. Em casa acho que ganhamos os jogos todos no campeonato, os três jogos em que perdemos pontos são fora, e acho que falta ali alguma qualidade no banco para podermos tirar um Yilmaz e não se notar tanto como se notou. Eu olho para o banco e não vejo grandes opções para mantermos a cabeça. Temos o GNI, podemos entrar para atacar, podemos arriscar tudo. Isso o Amorim consegue fazer. Mete o Paulinho, mete o GNI, começa a tirar os jogadores de trás e a meter extremos nas alas. Mas não conseguimos ter um jogador que pense o jogo, que jogue também com a cabeça, porque às vezes jogar com o coração aos 80 raramente, normalmente não corre bem. É a ideia que eu tenho, pelo menos. É verdade, Francisco. Obrigada. Daniel, como é que se justifica que uma equipa que tenha a grande maioria do setor defensivo semelhante àquele que tinha há uma época atrás, mais ou menos, mais coisa menos coisa, como é que sofre tantos golos? Está bem que neste momento estamos em primeiro da tabela classificativa, como dizia o Francisco, já sofremos 15 golos, Pá, mas como, o que é que está a faltar ali naquela defesa, mesmo com Coates a jogar? O que é que está a faltar naquela defesa, do ano passado para cá? Será só Adan? Será só, a ausência de Coates? Será o Jesse? Será, Matheus Reis, que já não está ao mesmo nível? O que é que te parece? Bom, se eu tivesse a receita mágica, era, portanto, ligava logo ao Ruben e dizia-lhe. Eu acho que é um, acho que é um, são vários fatores que fazem com que nós sofrêssemos tantos golos. Falaste na questão do Adan, mas também o Adan já o ano passado já não estava no seu auge, diria eu. Eu, na altura, ainda dava sempre a desculpa porque ele tinha na pré-época anterior, portanto, em 2022, teve aquela lesão no joelho. Portanto, depois, em plena pré-época, salvo erro, depois faltaram aqueles. Ele depois recuperou muito rapidamente, mas eu acho que, bom, na minha ótica, era essa a razão, mas isso também já passou. Portanto, sim, não sei bem o que é que se. Pronto, mas já a idade começa a pesar e tal. Ouvi até no Twitter alguém que tinha lançado a desculpa entre aspas que ele é pai desde 2021 e desde então talvez a concentração já não é a mesma como era, ou o descanso, ou pronto, todos que temos filhos sabemos como é que funciona, não sei se poderá ser uma das razões. Temos o problema Inácio, que também um dos participantes acabou de falar que não está agora na sua melhor fase. Temos o problema constante do San Just, mas deixem-me dizer que eu não me acredito que seja só um problema da defesa em si, né? Portanto, é o processo defensivo no seu todo que é problemático. E eu acho que não é sempre a defesa. Ou a defesa que se pode contribuir, ou a dizer que a defesa é que é a única culpada e o guarda-redes destes golos sofridos, mas não tenho receita mágica para dizer a verdade. Não me, agora em Guimarães, Quando tiveres, diz-me que a gente epá, precisa, está bem? eu Por favor. avanço logo. Eu só acho que é incrível porque poderá nos tirar da luta do título no fim, né? Portanto. Estamos a ver, empatamos o jogo, estamos em cima do jogo para talvez ainda dar a volta para relançar o jogo. E imagina se a gente vence este jogo, complicadíssimo. Se ainda conseguimos marcar o 3-2, aquilo acabava o Afonso Henriques, portanto, e dava-nos um grande alento. E no final de contas, sofremos um gol como sofremos, não podemos sofrer. Aquilo são vários fatores. Em Bergamo, por exemplo, no meu ponto de vista, já há um outro problema que é a falta de eficácia. A gente também não mata os jogos, e depois acabamos de sofrer, no fim, golos absurdos que nos tiram das decisões ou das vitórias. E isso teremos que. Bom, temos que melhorar até ao fim, ou pelo menos o mais rápido possível, para conseguirmos qualquer coisa esta época. Também deixem-me dizer que acho que alguém já mencionou também o problema do Hjulmand. Também vejo um problema ali no meio-campo. Portanto, temos aqueles dois jogadores. O Morita também parece que está um pouco. Nos últimos jogos não gostei muito dele também. Pelo menos não daquilo que já nos mostrou anteriormente. E se ele agora for embora, bom, não sei, não tenho informações, não tenho informações. Não tens informações tipo João Castro, não é? Não tens informações. Exatamente, mas eu acho que vamos ter que mexer ali, naquele setor. O Dani Bragança, infelizmente, está lesionado outra vez, também não, ainda não conseguiu pegar no meio-campo, também não era o jogador que talvez precisasse, tipo um Palhinha, é super difícil de o encontrar, o Bayern que diga. Portanto, acho que temos que fazer qualquer coisa, tendo em conta que o Essugo não conta para o Totobola, né? Portanto, eu tinha sempre alguma fezada que o Essugo podia pegar ali no número 6, na posição 6. Infelizmente não está a ser a aposta do Ruben, e não sei, mas era essencial ter um jogador, um tampão, entre aspas, para também reforçar o nosso processo defensivo. precisávamos de um trinco forte e feito do João Palhinha, como estavas a dizer, e bem. E ainda antes de passarmos aqui ao próximo tema, dar as boas-vindas ao Rafael, que teve aqui alguns problemas técnicos a entrar. Bem-vindo, Rafael. Ainda antes de falarmos aqui do jogo frente ao Vitória, perguntar-te de onde é que nos assistes e relativamente ao jogo, perguntar-te se preferes o Sporting como com Jokeres e com Paulinho ou só com Jokeres? Boa noite. Para começar, queria só saber se nos conseguem ouvir. Conseguimos, sim. Uhum. Pronto. Estamos a ouvir da Suíça. Estou em Lucerne e, inclusivamente, no episódio passado, o Pedro referiu com o pessoal que lhe escreveu sobre eventualmente tomar uma cerveja, e eu fui uma dessas pessoas. Foste tu, exatamente. Exatamente. Mas pronto, não dava, foi sobre em cima da hora, ele estava em Zurique, eu em Lucerne, e não deu, eventualmente, para outra oportunidade. Em relação ao jogo, é assim, eu tenho aqui uma grande desvantagem em relação a vocês, porque eu, privado ao trabalho, eu não consegui ver, assim, eu meti no telemóvel ali num cantinho, para ir deitando o olho. Sorte a tua, Rafael, sorte a tua. Pois, é assim, sorte a minha mais ou menos, porque eu, assim, eu quando ia deitando o olho e vinha ali um gol de Vitória, eu não podia deitar cá para fora as minhas frustrações. Sim, assim, o que, lá está, sobre o jogo em si, eu não consigo dizer muito porque eu não vi o jogo, vi apenas lances. O que eu vos posso dizer foi que na altura, eu lembro-me que fui à casa de banho já no final do jogo, já com a derrota cá dentro, e vi o lance do penalti. E eu não quis acreditar quando vi aquilo. Foi uma coisa surreal. Porque assim, nós vamos andar, não só esta época, mas o resto, sei lá quantos anos, a levar com o golo do Casa Pia, em fora de jogo, que de facto estava. Mas este tipo de lance, depois quando falamos com amigos nossos rivais, ou seja, ao mesmo de outros clubes, eles nunca um dia vão se lembrar de dizer, e aquele penalti em Guimarães, que não era, estão a perceber? Porque, assim, é um facto, do pouco que vi, do que eu vi, o Sporting não teve os seus melhores jogos em Guimarães, mas quantas vezes os campeões, numa época, têm jogos em que jogam mais ou menos ou mal, mas acabam por os ganhar. E, neste caso, eu sinto que, mais uma vez, o senhor João Pinheiro tiram-nos esta possibilidade. Não quero dizer que fôssemos ganhar ao não haver aquele penalti, mas o jogador, acho que era Mangas, se não estou em erro, seria expulso, porque já tinha um amarelo. Ou seja, não haveria o penalti, esperem com menos um, ainda na primeira parte, acho que teríamos boas hipóteses de ganhar o jogo. E que poderia aqui ter feito toda a diferença. Que me perdoa o meu painel habitual, obviamente, mas hoje quem interessa são os convidados. Portanto, é assim, querem ouvir o Pedro Varela e o João Castro, voltem para a semana. Não, estou a brincar. Estou a brincar com vocês, obviamente. E nós nos queremos ouvir, quanto mais os outros. É verdade, nem nós nos queremos ouvir. Eles estão cá todas as semanas, mas ainda antes de irmos aqui à segunda ronda rápida de perguntas, Pedro... Também ainda não temos ninguém aqui dos próximos convidados, é só às 10h15, mas isto, o problema de termos muitos é que depois fala-se pouquinho, não é? Esse é um problema. Lá está. Pedro Varela, prognósticos para o clássico. Só resultado. 5-1, obviamente, né? Outra coisa se vai pôr. 5-1, há trick de Guiocas, um desgaio, provavelmente calcanhar, e o outro talvez do Fataú. Ah, não, esse não joga, do Yulman. Yulman. Exatamente. Não baralhes os nomes, Pedro Varela, tu já tem calma idade. Confundi a idade, sabe? Não tomei o comprimido também, mas eu ainda pensei que o Fataú jogava. Pensei que aquele que está a ser um dos melhores alas da Championship, que é um campeonato fraquinho em Inglaterra, pensei que era jogador de Sporting, mas já não é. Quer dizer, ele ainda vai render dinheiro. Que é o que toda a gente vê, portanto, o Excel do Zenha vai ficar a verde, mas sim, 5-1, claramente. Já sabes que eu só digo resultados espalhafatosos, não é? Não interessa. Pode ser que dê, pode ser que um dia vou acertar, estou confiante. Um dia vais acertar. João Castro, o teu prognóstico para o jogo com o Porto? Olha, infelizmente acho que vai ficar 2-2. Acho que olha, uma vez que o Castro disse isso, ganhamos. É verdade. Eu já fiz isto, é verdade. Isto é o nervoso miudinho do Castro. Isto é o nervoso miudinho do Castro a dizer que vamos ganhar e ele não quer dizer. Por acaso, acho que nestes jogos grandes tem-nos faltado aqui alguma estrelinha também. Tem-nos faltado aqui alguma coisa. É matar o jogo, conforme acho que foi até o Daniel que falou. Falta-nos aquela bola que o adversário às vezes marca na primeira vez que vai à baliza, não entrar, ou seja, o Adam defender, ou eles atirarem ao posto ou ao lado. Falta-nos um bocadinho disso nestes grandes jogos. E, portanto, acho que vamos sofrer golos, porque, infelizmente, o destino tem-nos dito isso. Nós temos mais 5 golos sofridos do que ao Porto, ou 6, e o Benfica 5, é assim uma coisa qualquer. E isso pesa, obviamente, em 13 jornadas, ou seja, podíamos estar aqui 5 jornadas sem sofrer golos, e a verdade é que temos. Portanto, temos mais 6 golos sofridos com o Porto e temos mais 5 com o Benfica. Temos mais golos marcados, é verdade, mas depois a verdade é que às vezes ganhamos facilmente por 3-0 ou 3-1, mas nestes jogos em que precisávamos aquele golo extra, não conseguimos. Isso tem, ou não matámos o jogo, ou seja, está a 1-0 e depois nós falhamos o 2-1, o 2-0, e como o Pote, aquele golo por 28 centímetros, aquele chapéu ao guarda-redes, se não fosse fora de jogo, era o 2-0 e o Guimarães ia ter muitas dificuldades em voltar ao jogo. E em Braga também, lá está, não conseguimos matar o jogo e depois acabámos por sofrer o golo da forma que foi, do livro do Jaló. E portanto, acho que está-nos a faltar esta estrelinha. Se a estrelinha estiver connosco, há que pensar aqui uma coisa: o Ruben Amorim nunca venceu o Porto em Alvalade. E portanto, se a estrelinha estiver connosco, mas há tempo para tudo, obviamente. Também nunca tínhamos vencido na Áustria, nunca tínhamos vencido na Polónia e a verdade é que ganhamos. E portanto, se a estrelinha estiver do nosso lado, nós ganhamos 3-2. Se a estrelinha continuar a nos acompanhar nestes jogos, vamos empatar 2-2. Ok. Aceito. Ricardo, qual é o teu prognóstico para o jogo com o Futebol Clube do Porto? Vai ser 2-1 para o Sporting. Vai ser 2-1 para o Sporting. Boa. Luís, prognósticos? Eu pessoalmente acho que não vamos sofrer golos e vamos ganhar 2-0. 2-0, boa. Alguém que se pense em não sofrer golos, por favor. Por favor. Nuno, quanto é que vai ficar o jogo? Eu sigo a bitola do João Castro. 2-2, se houver pinheirices, se não houver pinheirices, 3-1. Acho que o Porto neste momento não está a mostrar futebol para conseguir ir ao Alvalade e fazer aqui uma moça muito grande, mas já é hábito nestes jogos, nós sabemos que há sempre não é a estrelinha, mas é as pinheirices à mistura. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. É o costume. Francisco? Vai ser 1-0 ao Sporting. Lá está, sofrido sempre. Sofrer até o fim. Sofrido sempre. Mas não sofremos golo, já viste? Vai ser um autêntico milagre. Não vai ser milagre, vai ser colar. Então a bola nem chega à baliza. Sim. Não são milagres, chama-se coates. O Arte vai ser o Godinho. Digo já que a minha aposta vai ser, portanto, 2-2 e o Arte vai ser o Godinho. Não vai ser o candidato a melhor árbitro do mundo? Não, vai ser o Godinho. Eu acho que se calhar ia ser capaz de estar no VAR, mas se calhar vai a Braga. Também há o jogo. E também há um Boa Vista Guimarães, que é um jogo muito bom. E o Boa Vista, pois é, aí três jogos que pode ter. Vou já deixar aqui 2-2 e é o Godinho a apitar. Pronto, cá estaremos para ver Daniel. Bom, eu por acaso até vou agora a propósito a Portugal para ver o jogo, lá de vez em quando consigo, portanto não vou para ver um 2-2, portanto que seja tudo, que seja uma vitória, mesmo que seja um 4-3 à Perioteu, nos tempos do Perioteu não me interessa, temos que ganhar, 3 pontos. 4 golos do Guiocas era maravilha, vou Daniel. Que seja. 4-3, um póquer. Assim eu pago uma cerveja ao Daniel, quando ouvir. Um póquer. Obrigado. Não, pagas lá, não é quando o bicho, vais lá, de propósito, vais no avião e vais lá, não é quando o bicho. Senão, vais o bicho, não é? Vai sempre bem-vindo, Vamos focar, Daniel, a vossa cerveja está prometida, tá? Só boa. Para saber. Geral, não é só para o Daniel, é para todos. Ora bem, Rafael. Obrigado. Prognóstico. Bem, eu acho que o Sporting vai vencer, infelizmente, com gols feridos, mas acho que vai haver um 2-1 ou um 3-2. E eu especialmente gostava que o Sporting vencesse de facto este jogo, não só porque nós ainda não conseguimos vencer em jogos gerados a estado, mas porque eu sou um leão do Norte, eu cresci rodeado de portistas, e eu lembro-me que comecei a ligar muito a futebol na altura em que o Porto ganha a Liga Europa, a Liga dos Campeões, muitos campeonatos, e em miúdo teria sido muito fácil para mim, se calhar, ou seja, seguir a onda dos outros e ser adepto do Futebol Porto, mas opa, o meu Daniel, Sporting... O Daniel é dos nossos, é como eu e o Varela, nascido aqui, criado aqui, com muitos portistas e somos sportinguistas, portanto. Sim, duas cervejas para o Rafael. Não vai ser neste jogo, mas a próxima vez que for ver um jogo no Norte e eu souber que vocês forem, vou cobrar. Fica prometido. Oh, Rafael, já agora permite-me começar por ti, porque obviamente não queremos passar para o segundo grupo desta noite sem fazer esta pergunta. Assim, já é difícil ser de Sporting, ponto. Seja em Lisboa, no Porto, no Algarve, ou no Alentejo, onde seja. Mas como é que é para ti viver o Sporting a esta distância? Como é que é ser do Sporting a esta distância? Toda a logística de horários e jogos e coisas. Como é que se vive o Sporting a esta distância? Isso é uma boa pergunta. E até que esta distância que eu estou agora de Sporting não é mais longa, porque eu já vivi na Austrália. E eu praticamente, eu lembro do tempo que lá estive, não falhei um jogo, tinha despertadores para as 3 da manhã, 4, 5. Pode ter acontecido, imaginando um jogo daqueles tipo Chaves Sporting à noite, que eu tenho eventualmente adormecido a meio, mas no geral, opa, eu faço sempre tudo para ver o Sporting. Se eu não tiver, a não ser que tenha trabalho, se eu não tiver trabalho, às vezes não vir, isto nunca acontece, eu sinto-me mal. Claro que os jogadores nunca vão sentir que eu não vejo, ou seja, na realidade não faz diferença nenhuma, mas eu sinto-me muito mal. Mas portanto, o Sporting, pronto, para além de ser uma coisa, mesmo quando eu estava em Portugal, que eu adorava e que me dá alento ou tristeza, mas dá-me alegria ser do Sporting. Quando estou fora, muitas vezes passo semanas ou meses sem grande contacto a Portugal, tampouco. E às vezes ver os jogos do Sporting, mesmo, às vezes só as coisas de ouvir os comentadores, de ouvir as pessoas a gritar o golo, dá-me assim aquele cantinho. Mas no fundo é como realmente disseste, seja em Portugal ou fora, é muito difícil. E eu vou só especificar também, para não me alongar muito, só de um episódio que lá está, que foi um bocado triste para todos nós e que eu vivi muito mal e pesado. Foi em 2018, quando houve o ataque à academia. Eu lembro dessa semana ter sido muito negra para mim. E eu lembro daquilo, eu estar completamente em choque ao ver aquilo. E lembro-me de, no dia da final, mesmo com tudo o que estava a acontecer, eu estava entusiasmado para o jogo, mesmo sabendo que podia correr mal e acabou por correr. E lembro-me que nesse dia, sozinho, no quarto, estava de camisola do Sporting vestido e estava a chorar imenso. Tudo aquilo foi uma descarga emocional que eu tive da semana, e depois ao ver também na altura, por exemplo, eu sei que o Rui Patrício agora não é muito bem visto pelos adeptos, e eu próprio não sei como é que me sentiria se ele algum dia viesse, mas na altura ao vê-la chorar como ele estava, eu fiquei mesmo de coração na partida, e sei que esses foram os momentos mais difíceis que tive, mas que me ligou ainda mais ao Sporting. Pronto, queria só deixar este testemunho aqui. E que fez toda a diferença. Obrigada pelo teu testemunho, Francisco. Francisco, ai, desculpa, Rafael. Não faz mal. Não é por mal, vocês são muitos. Obrigada, não tem água, de certeza. Não, olha, nem garrafinha desta vez, Pedro Varela. Nem garrafinha desta vez. Ah, mas foi porque eles não viram o shot que tu mandaste antes de começar o programa. Não, está bem off. Obrigada, Rafael. Ricardo, mais do que distâncias, falamos em horários. Neste momento aqui são 10:10 da noite, aí são o quê? 4 da tarde? 3 da tarde? 4 da tarde. 4 da tarde. Faça horários, como é que tu te organizas para assistir a um Sporting? Como é que é viver o Sporting no Canadá? Olha, com muito, muito sofrimento. Já sou Sportingista desde que nasci. O meu pai era um grande leão. E desde pequenino, a gente via os relatos daqui no Canadá, porque no TV não havia maneiras de ver. E eu nunca esqueço um dia tão maravilhoso quando o Sporting ganha a Taça de Portugal contra o Braga. É verdade, grande, 81, 82, e fomos a uma associação aqui portuguesa para ver o relato, e era gol atrás de gol atrás de gol, e foi sempre assim, e até os anos 90 a gente só podia era ver era o relato, não havia maneira nenhuma de ver na televisão. Oh, pois, Ricardo, e tinhas acesso a jornais portugueses para ver, tipo, notícias do... Sim, sim. O meu pai era assinante do jornal de Sporting e a gente também encomendava... A importância do jornal de Sporting, a importância do jornal de Sporting. Era saudoso, mas mesmo notícias, o Sporting podia arranjar um jogador e a gente só sabia uma semana depois, porque não havia maneiras de saber. Eu nunca me esqueço um dia, eu estava lá no jornal... da bola, e havia uma notícia dizer que um médio tinha assinado para o Sporting, que era o Balakov, e disse-me, pai, oh pai, olha, o Sporting assinou um rapazinho chamado Balakov, e a gente depois viu o jogador que a Colômbia foi. Para mim foi, na minha altura, no meio tempo, o melhor jogador que passou para o Sporting. Deixa eu só perguntar uma coisa, Ricardo, e vais ver alguma associação na tua cidade de Sporting, algum núcleo? Sim, temos cá alguns, não temos núcleos, mas temos cá alguns clubes. Casas portuguesas, sim, ok. Sim, mas eu gosto mais de ver em casa, porque lá costuma ter sempre benfiquistas, a maioria, e não se pode ver um jogo, nem, não se pode ver. Qualquer gol de Sporting está fora de jogo, e isso é assim, um gajo fica até... 30 metros fora de jogo, 30 metros. Está certo. É sempre assim. Obrigada, Ricardo, por esse grande testemunho e que tantas saudades nos deixa. Mariana, eu também via, por exemplo, quando éramos novos, eu e o Varela, não havia internet, portanto, Mariana, quando éramos não havia novos, internet. Não, já não és novo. Quando éramos novos, eu comprava sempre o jornal no dia seguinte para ver as aquisições do Sporting, portanto, não havia internet e lembro-me muitas vezes também para saber das modalidades, só depois quando chegava o jornal do Sporting. É que se tinham lá duas páginas em que tinha todas as modalidades, desde o atletismo, ping-pong, etc, etc. Só aí é que ficavas a saber quais os resultados de todas as modalidades e dos escalões jovens. Para tu saberes se os iniciados eram campeões ou se os juvenis eram campeões, só mesmo no Jornal de Sport. E nos jornais aqui do Norte, que devia de acontecer em Lisboa, vinham os resultados todos no JN, na segunda-feira, de todas as associações. É verdade. Dos infantis, era tudo, as casas pequeninas, distrital, até tudo. A distrital toda, aquilo eram páginas. Não havia o 00 para consultar. Não, sim, já havia a famosa página do Transfer Market, já saía no JN. Não, eu não sei. Estou a brincar, não havia nada. E havia cá avaliações de jogadores, nem nada disso. Nada, zero. Era de errado. Quer dizer que o JN tem coisas interessantes, só isso, mas nada. Ora, portanto. Tem dias, Mariana, tem dias. Quando sai, sim, tem dias. À quarta-feira. Principalmente. Olha, neste por acaso, coitado do JN, olha, e até um abraço solidário ao JN, porque apesar de tudo, não é comparável, por exemplo, com o Porto Canal ou com o jornal O Jogo, que está ao serviço de quem nós sabemos, mas o JN passa ali um período complicado de problemas laborais, e o JN é uma das grandes instituições de jornalismo em Portugal. E aqui eu posso dizer que os meus pais compravam todos os domingos o JN. E isso foi uma das grandes alterações. O JN aqui no Norte, especialmente aqui no Norte, estava em todos os cafés e era impossível não haver um café, e hoje em dia foi substituído pelo Correio da Manhã, tanto nos jornais como na televisão. Portanto, só deixar a nota, essa seria a minha nota final, mas eu depois no final do programa volto a falar sobre o assunto. Luís, tu apesar de estares aqui, se me permites a sinceridade na expressão, mais próximo, não deixas de estar longe também para assistir a este Sporting. O que é que o Sporting, vivido à distância de trás, que nunca traria se estivesses mais perto? Bem, antes de tudo, eu estou numa zona de Espanha onde a comunidade portuguesa é mínima, quase ínfima. É? Assim, eu os jogos do Sporting vejo sempre sozinho. Assim, eu há 20 anos que estou aqui, inicialmente era complicado, com um gajo ver o futebol, em 2002, estava aí a internet, mas não havia forma. Aqui, de futebol de Portugal, estamos em Espanha, mas zero, não falo nada, os demais, zero, não havia forma de ter contacto. Não é? Agora, ultimamente, pronto, com toda a evolução da tecnologia e tudo mais, desde que foi é mais fácil. Desde que a Cristiana, a coisa mudou. Sim, mudou. Lembro perfeitamente da época que veio o Cristiano, depois que veio o Mourinho. Mas foi a partir daí até que eles começaram a dar um bocadinho mais de bomba até ao futebol português. Neste caso, só há uma coisa boa de ver o futebol sozinho aqui, viver o Sporting, viver o Sportingismo aqui na zona onde eu estou, é que não levo com benfiquistas nem com portistas. Faz isso cego, portanto. Isso, sim, porque digo-te uma coisa, é das piores coisas que uma pessoa pode ter e realmente o facto de não teres, em determinados momentos há anos atrás, até me levou, pronto, a ter apreço pelas equipas portuguesas quando jogavam na Europa. Depois houve um período que eu estive em Portugal também, no sul, no Algarve, 2 ou 3 anos, e outra vez comecei a ter aquela reação que joguem onde joguem, que percam sempre. É complicado, é assim, o Sporting é a minha maior paixão. Eu, o primeiro jogo que eu me lembro de sentir realmente ser Sportingista foi, voltando também um pouco à conversa do último programa, do Pedro, e agora com o Ricardo também falou, foi ouvindo o relato do 7-1, que eu era pequenininho, e aí é o primeiro jogo que eu me lembro de dizer sobre o Sporting. E depois viver toda aquela emoção dos relatos, porque na altura ia com o meu avô era do Benfica, ia com o meu pai, lá, eu sou da zona da Brantes, no centro de Portugal também, e são recordações muito boas. Agora, bonita terra, Luís, não sabia que eras da Brantes, bonita terra. Sim, dessa zona, sim. Bem, eu nasci no Porto, vivi no Porto e depois fui viver para a zona da Brantes. É uma boa zona, sim. E agora, até mesmo pela proximidade que tenho com o João, não é? Gosto de ouvir a Rádio Observador, desculpem lá aqui estar a fazer um bocado de publicidade, mas eu acho que... Tens que fazer publicidade, não é? Não, não, é? Não tens pedir desculpa, faz publicidade. Eu acho que até é aquela que me transporta a esses tempos. Ouvir a voz do Gabriel Alves também é uma voz mítica. Sem dúvida. Porque... E pronto, é assim, basicamente o Sporting vejo sempre sozinho, alguma vez e outra vez com o meu pai, quando ele pode, mas é complicado, choro muito sozinho, grito muito sozinho, às vezes até tenho vontade, olha, vou meter uma câmara para depois ver aquilo que eu faço, porque vive-se de outra forma, sofre-se diferente, e a única coisa de boa que realmente tem de estar tão longe é não ter que estar a levar à segunda-feira com os benfiquistas quando chegas ao trabalho, ouvir os jogos no café com os esportistas. É o único bom que tem que estar assim longe. De resto, não tem vantagens nenhumas. Eu adorava, sempre estive em Portugal, gostava, sempre tinha possibilidade e Alvalade. A maior parte dos jogos que eu também fui ver foi na zona do Norte, quando eu estive em Viana do Castelo, em Braga, e a Braga ver os jogos, a Barcelos. E é uma pena, quando jogamos nas competições europeias, estou sempre à espera que jogue contra o Betis, ou com o Sevilha, ou com o Villarreal, ou com o Valência, porque é relativamente aqui perto de onde eu estou. E pronto, é uma experiência complicada, só quem a vive é caçado. Realmente é um bocado assim. E é para isso que vocês cá estão, para nos dizer. Obrigada, Luís. Só para dizer que já está cá o João, não é? Eu sei que vais continuar ainda a falar, mas daqui a um bocado já não entra mais ninguém. Portanto, se entrar mais, mas eu tenho que avisar, eu sei, porque o João de Matos eu adicionei, já é do segundo grupo. Queres dizer que se aparecer mais alguém, eu vou ter que começar a retirar alguém do primeiro grupo. Portanto, só para quererem que Pedro Varela vai ter que fazer, vou ter que me armar em pinheiro e começo a expulsar a malta, só por isso. Só para saber. Nuno, pegar aqui numa recordação que tenhas, mais recente, até porque, como vocês sabem, eu provavelmente sou a mais nova ou das mais novas aqui no meio, portanto, a perguntar-te como é que foi viver aquele dia em que o Sporting foi campeão em 2021. Golo Paulinho. Ao longe, com Covid pelo meio, com tudo aquilo que estávamos a passar, como é que foi esse dia para ti? Mariana, olha, eu começo por dizer, portanto, ao contrário da experiência, talvez, da maior parte das pessoas que estão aqui hoje como convidadas, Eu estou em Angola, e Angola é um país que historicamente está ligado a Portugal. Portanto, é muito normal. O futebol português vive-se em Angola com uma intensidade que se calhar não se vive em outros sítios, ou pelo menos nos locais onde estão os outros convidados. É muito normal eu, por exemplo, ir beber um café e então sou Licínio, Benfica, como é que está? Epá, nem me fale. Isso é muito normal acontecer aqui, porque há uma ligação. É frequente perguntarmos a alguém em Angola de que clube é que és, e antes de mencionarem os clubes angolanos, mencionam os clubes portugueses. Isto é muito normal. Então isto ajuda-nos um bocado também a não nos sentirmos tão longe do clube, porque é conversa diária e não é uma coisa, não é difícil encontrarmos alguém para podermos falar sobre o Sporting ou sobre o futebol de uma forma geral. Ao mesmo tempo, também ajuda que em Angola há uma comunidade muito grande de portugueses, e isto também facilita. E de Sportingistas, sim. E temos um núcleo, apesar de estar meio adormecido, claro. O núcleo, desde que houve aquela confusão toda dos varandistas e os brunistas e por aí fora, o núcleo, teve aqui muita chatice dentro do núcleo, e a pessoa que estava à frente dele decidiu, pronto, expor aquilo em banho-maria até outros tempos. Por acaso temos arranjámos um sítio também, muito graças a um amigo sportinguista que tem um espaço, uma oficina muito grande. Ele montou lá uma relote e costumamos às vezes ver alguns dos jogos lá, concentramos alguns sportinguistas. Isto também ajuda com a relote a sentirmos mais maravilha, mais em casa. O jogo do título, Eu vou te ser sincero, eu lembro-me até determinada altura e depois já não me lembro de muita coisa, porque a euforia tomou conta e houve alguns abusos no meio, mas a realidade é que nesse dia eu tenho um amigo meu que na realidade foi quem me colocou outra vez a ver futebol, porque eu em 2005, quando houve a final da Taça UEFA com o CSKA, eu nesse dia meio que deixei de ver futebol, porque eu percebi que o ser sportinguista não me estava a fazer bem. Eu vivia aquilo com demasiada intensidade e aquilo fazia-me ficar literalmente doente. E eu fiquei muito tempo sem ver futebol, e houve um amigo meu que, depois de toda aquela confusão de Alcochete, começou a puxar para mim outra vez, anda lá, vamos lá ver o jogo, vamos ver isto e não sei quantos, aí uns miúdos novos a aparecerem e blá blá blá. E de facto nasceu aí outra vez a paixão, e foi com ele que eu vi, decidimos que não íamos trabalhar à tarde nesse dia, tirámos a tarde, e como era a altura do Covid não dava para fazer também grandes ajuntamentos, então juntámos-nos em casa dele, com duas benfiquistas, que era a minha mulher e a dele, e acabámos por ficar a festejar lá os quatro, os quatro, quer dizer, só festejámos dois, as outras duas tiveram que levar connosco, mas foi lá que festejámos. E pessoalmente, a mim, fiquei muito satisfeito, porque eu sou sportinguista, porque o meu avô teve a vida toda ligado ao Sporting em Angola. Ele foi jogador, foi treinador, foi massagista, foi tudo um pouco do Sporting de Luanda e do Sporting do Lobito, e era daqueles sportinguistas farrenhos que, se alguém tivesse uma camisola vermelha, não entrava em casa dele. Pronto, o sangue veio um bocado daí, e esse título para mim tem um sabor especial, uma emoção diferente ligada, porque o meu avô faleceu no ano seguinte, e eu sempre disse: tu não vais morrer sem ver o Sporting campeão outra vez. E ele, de facto, o Sporting foi campeão, e ele, infelizmente, no ano seguinte, com 96 anos, pronto, deixou de estar connosco, mas é uma memória que tenho e que fica marcada por isso, porque eu sempre disse: não te vais daqui embora sem ver o Sporting campeão outra vez. E graças a Deus aconteceu. Porque leão que cair, outro se levantará. Nuno, obrigada. Exatamente. Francisco, obrigado. Estando tu em Londres e sendo o Sporting feliz, entre aspas, cada vez que vai à Inglaterra, não é? Porque temos essa sorte. Pergunto-te se já tiveste a oportunidade de assistir A Inglaterra algum jogo do Sporting? Se sim, como é que foi viver o pré-jogo ou como é que é cada vez que vens cá e que tens a oportunidade de vir a Alvalade, como é que se sente este Sporting? Primeiro, em lugar, é incrível. Eu não estou em Londres há muito tempo. Eu vim para cá há pouco mais de 2 anos, mas tive a sorte o ano passado de ter ido ver o jogo com o Arsenal. E fui ver o jogo com o meu pai, que veio da Madeira de propósito para ver esse jogo cá. E foi uma coisa, como todos vocês já andam a lembrar do jogo, foi Ver o absolutamente gol do incrível. Pote em direto, ao vivo, não é? Meu João, até Deus, posso meu dizer. Deus. Posso dizer que não me impressionou, porque aquela envolvência, a quantidade de barulho, toda a gente em cima das cadeiras, quando o Pote rematou, eu primeiro não tive noção de quão longe ele estava, e depois uma pessoa aqui perde-se nos Ilusão, claro, festejos. claro. Eu nem sequer tive bem. Eu A lembro-me noção. dele rematar e eu lembro-me pensar: porquê é que me fizeste isso? Que estupidez! Muito bom. E depois a bola, ainda por cima, a bola entra na baliza que estava mesmo ao pé de nós, e foi uma explosão Loucura. de alegria, depois um stress até o fim do jogo, prolongamento, Como bom esportinguista, não é? e depois aqueles penaltis. Eu já vi alguns jogos do Sporting, eu vivia na Madeira e ia sempre ver os jogos contra o Marítimo e contra o Nacional. Nunca tinha visto penaltis ao vivo. Não recomendo, muito menos num jogo daqueles. Eu conheci o João Castro e o Pedro Varela num jogo com penaltis ao vivo para a Taça da Liga, portanto, só para vocês terem uma noção, também não recomendo, Francisco, desculpa. Não, de tudo, nada agradável. Bem, no fim acabou por ser agradável, mas a experiência durante é muito estressante. Mas sim, sempre que posso tento ver os jogos. Como disse, eu sou sportinguista desde sempre, nunca tive outro clube. Cresci, a Madeira tem alguns sportinguistas, mas tem muitos benfiquistas. E eu sou de 2000, portanto, eu nunca tive a noção do Sporting campeão até 2021. E portanto, eu cresci, todos os meus amigos eram do Benfica ou do Porto. Eu era sempre o único sportinguista da turma, e era sempre a alegria do ano. Era o dia que o Sporting vinha à Madeira jogar, ir ao aeroporto buscar os jogadores e ver aqueles deuses a chegar à minha frente e a passarem por mim, pedir autógrafos. Ia sempre com o meu pai, que foi como disse, quem me fez sportinguista. Íamos sempre os dois para o aeroporto tirar fotografias. E depois de vir para cá, também continuo sempre a ir a Lisboa quando posso. Esta semana vou para Lisboa ver o Sturm Graz e depois fico também para ver o jogo com o Porto. Portanto, espero sair bastante contente. Esperamos todos, Francisco, que tu saias muito, muito contente. Daniel e Rafael, deem-me só um minuto, porque há uma pessoa que já entrou e eu que ainda não dei as boas-vindas ao nosso João de Matos, ele que já é um velho conhecido, se me permites a expressão, João, daqui Olá. da casa. Bem-vindo a este Sporting 160, especial Sportingista espalhados pelo mundo. Obrigada por teres aceitado aqui o mote do Castro. Tenho uma pergunta para te fazer. Não é perguntar-te onde é que estás, obviamente a malta vai querer saber onde é que estás e eu peço-te que o digas, mas eu quero-te fazer uma pergunta crucial antes de me dizeres o que quer que seja. Prognóstico para o jogo com o Porto, que eu tenho aqui todos os resultados apontados, tá? Portanto, na próxima semana eu vou dizer quem é que acerta. Diz-me. Acredito que será 1-0 para o Sporting. Sofrido, Marcar claro que e está. defender o resultado até ao fim. E tem que ser mesmo, porque eu também sou um sportinguista do Norte e contra o Porto é o jogo mais importante para mim sempre. É ganhar, nem que seja por 0,01 a 0. Ó João, eu espero que seja no último segundo dos descontos, para não haver hipótese de Deus, sofrermos um gol. isso ainda Ali era melhor. o árbitro ali quase o apito já na boca e o Sporting marca e bola ao meio-campo e Ipi, termina. bom, pronto, acabou. Acabou. Ah, E e João, já agora vivo em diz. Bratislava, para quem não sabe, em Bratislava, na Europa Central. Na Europa Central, e como é que é assistir ao Sporting de tão longe? Ah, olha, uma boa questão. Duas coisas. Em primeiro lugar, é um país, a Eslováquia é um país onde o futebol não é o primeiro desporto, é mesmo o hóquei no gelo, portanto o Pedro Varela seria o único a ficar contente. Portanto, a única coisa que a Eslováquia deu ao Sporting foi mesmo o Sporar, que foi do Slovan para o Sporting, e eu na altura juro que fiquei tipo, malta, acho que alguém se deslumbrou com os jogos que ele fez contra o Braga, e isto vai ser um erro de casting daqueles dos grandes, e acabou, na minha opinião, acabou por ser, acabou por se provar que realmente não era o jogador que precisávamos para aquela posição, meu querido Guióqueres. E depois, por outro lado, só uma curiosidade de estar aqui, obviamente padeço do mesmo problema que os nossos amigos na Suécia, que é jogos à noite, vejo tarde e custa, mas vejo sempre, obviamente não sou das pessoas que têm mais dificuldade, porque acaba por ser uma hora de diferença, não é a pior coisa do mundo. E este ano, por curiosidade, na Liga Europa, eu estava a torcer para que calhassem as equipas todas daqui da minha beira, e calharam todas. Portanto, as equipas todas que poderiam ter calhado mais perto de mim, que era o Graz, a 2 horas, foi lá ver o jogo, era o Oraco, que também é 3 ou 4, e era Bergamo, que também não é muito longe. Então acabou por calhar tudo que era mais perto, acabei por poder ir ver pelo menos um jogo. Gostava de ter podido ir ver com o Rakow, mas fui ver em Graz e foi muito bom. Exceto uma coisa que provavelmente quem esteve lá se vai lembrar, que foi a polícia austríaca ter achado boa ideia meter a malta toda no elétrico em direção ao estádio, e depois a primeira coisa que aconteceu nos primeiros 10 segundos foi malta ter abrido fumo. Fomos dentro do elétrico, depois meteram-nos cá fora e fomos 45 minutos a pé. Parabéns a todos, foi muito engraçado, mas lá está, vivo o Sporting, um bocadinho como o amigo Luís em Espanha, que dizia que vivemos o jogo intensamente, os jogos e o Sporting intensamente, mas sozinhos. É um bocadinho o que eu sinto aqui, vou sempre conhecendo um ou outro português, já conheci aqui portugueses, sportinguistas, inclusive é um que quer dizer o nome, porque tem uma história muito engraçada, muito, muito rapidamente, Sérgio Alves, que esteve cá, num ótimo cargo numa farmacêutica, que me ofereceu um bilhete uma vez para ir a Londres ver o Chelsea Sporting, e nunca me esqueço, e se o Sérgio estiver a ver o programa, um grande abraço. Mas lá está, Mariana, para resumir, é sofrer solitariamente. O meu filhote aqui também já vai sofrendo de vez em quando um bocadinho comigo, mas lá está, é sofrer de uma forma, eu nem consigo explicar isto. Estive em Praga este fim de semana, e quando o Vitória marcou o terceiro golo, estava num hotel, chutei a primeira coisa que me apareceu à frente, e ainda tive lá funcionários do hotel a perguntar se estava bem, mas é assim uma coisa que custa. Eu não gosto de comparar sportinguismos, acho que faz muito mal compararmos sportinguismos, quem gosta mais, quem gosta menos. Pá, mas uma coisa tenho que dizer, sofro muito mais aqui do que quando estava em Portugal, isso tem sem comparação possível, e não poder ir à bola na maior parte das vezes custa muito. Deve ser uma dor que eu não imagino, até porque obviamente tenho a sorte de morar pertinho, portanto obviamente é uma dor que eu não imagino. Obrigada, João. E agora sim, passamos para o Rafael. Rafael, nada, era o Daniel, mas não tem mais. Vamos passar para o Rafael e depois para o Daniel. Não está esquecido, Daniel. Está bem, está cá o Luís. Entretanto, Mariana, já cá está o Luís. Luís, bem-vindo, já vou a ti, está bem? Tratem bem o Luís, que o Luís é que trouxe o Guiocas para o Sporting. O Luís é o principal culpado disto estar a acontecer. Ora bem, vamos então ao Rafael. Rafael, viver o Sporting longe, mais do que matar saudades de casa, é sentir que não somos só Sporting Clube de Portugal, mas sim Sporting Clube do Mundo? Sim. Sim, e é assim, claro que quando está a viver na Europa. Eu já vivi na Alemanha e agora na Suíça, e o meu trabalho leva-me muitas vezes a vários países. Eu levo sempre as minhas camisolas de Sporting. Perdão. Levo-as sempre, mesmo que às vezes não as vista, mas às vezes pode surgir uma oportunidade qualquer, ou pode-me apetecer, estilo que eu tenho bastante orgulho de, pá, mostrar de Sporting, mostrar tudo de Sporting. E sabe sempre bem quando pessoas reconhecem e falam de clube, porque muitas vezes, assim, quando não estou identificado e pessoas sabem que sou de Portugal, conhecem o Porto ou o Benfica, porque infelizmente eles têm estado mais presentes na Europa do que nós nos últimos anos, mas o Sporting também é um clube com visibilidade, e por isso é por isso que quando eu estou vestido a Sporting, gosto que as pessoas reconheçam e me venham falar, porque eu adoro falar de Sporting. E uma, opa, uma vez por acaso tive uma história na Austrália, ou seja, na Austrália, aí sim, o futebol deve ser para aí o quarto, ou quinto, ou sexto esporte favorito deles, nem sei. E uma vez eu estava com uma camisola de Sporting, aquela, lembro, não sei se lembra daquela camisola roxa alternativa que nós tivemos, se não me engano, sim, na época que o Leonardo Jardim era o treinador. Era o tempo do Matias Fernandes, acho eu. Não, o Matias Fernandes não foi antes disso. Esse aqui acho que foi na altura do Leonardo Jardim. Então é outra. Eu lembro-me uma altura, estava com essa camisola, estou na Austrália, e apanhei um Uber, e o gajo do Uber disse para mim: "Ei, opa, eu achei que conheço esse clube, não sei o quê." Eu assim: "Conheço, mas tu és australiano? Ou és de algum outro país, sei lá, que tenha tradução de futebolística?" "Não, eu sou daqui, mas eu sou adepto do Wolverhampton. E agora eu sei que nós temos o..." Foi na altura quando o Rui Patrício foi para lá, então começámos ali a falar, e eu fui contando mais ou menos a história, como é que aquilo tudo aconteceu, de ir para lá. Mas na altura ele disse-me que ficou bastante agradado, pronto, de saber do clube, e que se calhar se pudesse começar a seguir um bocadinho o Sporting. E a mim, quando os estrangeiros que gostam ou que conhecem, ou que ficaram a gostar um bocadinho mais do Sporting por minha causa, ou por eu estar a falar, dá-me sempre aquele cantinho no coração. Isso é um facto. E faz sempre toda a diferença. Obrigada, Rafael. Daniel, não, obrigado eu. Tu que vais viver o Euro daqui a pouco mais de 6 meses, vais poder sentir um bocadinho a seleção em casa, digamos assim. Mas, obviamente, o Sporting é o Sporting e será sempre. O que é que achas que falta neste momento ao clube para se aproximar mais dos sócios que estão tão longe, como é o teu caso? E corrijo-me se eu estiver errada, Daniel, mas creio que tu estás na Alemanha, precisamente, certo? Exatamente. Para falar do Euro, até agora, há uns dias atrás, consegui 2 bilhetes, dois vezes 2 bilhetes, portanto, 4 bilhetes para 2 jogos, é assim, da seleção. Portanto, já não foi mal. Pois, o que falta ao Sporting é, sobretudo, também comunicação. A comunicação com os sócios, talvez. Se o pessoal daí, por exemplo, que já não é da zona de Lisboa, já tem dificuldades, imaginem como é que é viver longe. Dou-vos um exemplo. Nas últimas eleições, chega ao boletim, o boletim de voto, mesmo 2 dias antes da data que se tinha a entregar, portanto, mas ainda se tinha que ir ao notário, ainda se tinha que tratar dessas coisas, e portanto aquilo chega durante o dia, né? Portanto, a gente também não tem aquele tempo para ir logo a correr para o notário. Portanto, acho que nesse aspecto o Sporting tem que melhorar um pouco, do meu ponto de vista, a comunicação com os sócios também fora do país. E talvez, não sei, isto é uma ideia minha, agora houve aquela discussão há dias quando saiu a notícia que, bom, eu, para dizer a verdade, estou um pouco confuso, não sei se agora realmente se vendem só bilhetes, primeiro a sócios ou depois através dos núcleos, ou se dá a prioridade aos sócios. Quem diria que o Sporting comprou os sócios? É isso. Uma coisa que não é suposto acontecer. Portanto, isso, mas mesmo se for o caso, não, eu conheço aqui o clube da região onde eu nasci, que é o Colónia, tem, por exemplo, uma, portanto, como, era assim um pouco parecido com o nosso sócio correspondente, foi assim que eu comecei a ser sócio do Sporting. Portanto, eles têm assim um, como é que é dizer, para pessoas que vivem mais de 50 km de Colónia, têm uma categoria de sócio diferente do que a atual. Não sei se ajudava um pouco à conversa, se pensava-se nisso. É lógico que hoje em dia já temos várias categorias de sócios, mas pronto, fica aqui só uma dica assim rápida. Mas sobretudo... Deixa eu só dizer uma coisa, Daniel, já agora só para esclarecer, por causa desse comunicado absolutamente estranho e que o Sporting, na prática, o Sporting comunicou aos núcleos e eu já tive a oportunidade de esclarecer isso com alguns dos núcleos e com e o que é que se passou. O que o Sporting, as indicações do Sporting era a primazia, e isso é que foi mal comunicado, a primazia da venda era, em primeiro lugar, aos sócios do Sporting, mesmo nos núcleos, e depois sim aos adeptos, ou seja, sobrando bilhetes. Claro que isto depois tem aqui uma nuance, porque quem sabe como é que funcionam as vendas dos núcleos. Os núcleos pedem um conjunto de bilhetes, eles chegam, são colocados à venda, são logo vendidos, depois pedem mais um pouco, às vezes chegam a pedir 3 e 4 vezes, portanto, às vezes depois isso torna-se confuso. Quando é que vais colocar para aqueles que não são sócios? É à quarta vez? É à terceira? É à segunda? É logo à primeira? Pronto, mas na realidade o que o Sporting deu indicação era a primazia. E também dizer uma coisa que muita gente não sabia, e eu já disse isto na semana passada, até num supeição que fiz, porque também não tinha a certeza na totalidade disto. Na verdade, o que diz o acordo dos núcleos com o Sporting e os estatutos é que tu, para ser sócio de um núcleo, tens que ser sócio do Sporting. Há aquela ideia que é só a direção, e é aquilo que se torna mais evidente atualmente: é pá, se fazes parte de uma direção de núcleo, esses têm que ser mesmo sócios, mas na realidade são todos aqueles que fazem parte de um núcleo. Imagina, eu sou sócio do núcleo do Soado Norte, tenho que ser obrigatoriamente, pelos estatutos que estão em vigor e que foram mudados no tempo do Nuno Carvalho, a famosa família Leonina, têm que ser sócios do Sporting. Claro que isto não é levado à letra, eu sei que não é. No meu caso, por exemplo, eu sou sócio do Núcleo do Solar do Norte e também sou sócio do Sporting, mas isto é que é assim. Mas na verdade a passagem era primazia aos sócios, tal como acontece, um bocadinho replicar o que acontece em Alvalade atualmente, não é? Lugares de leão, sócios com gamebox com XXXX anos, sócios e depois público em geral. Um bocadinho dar essa primazia. A minha grande questão contra isso foi não propriamente este critério, é um critério como todos os outros, não agrada a toda a gente, já sabemos, mas é um bocadinho como se processam as vendas aqui no Norte, como é que funcionam os adeptos que vivem no Norte, como é que funcionam as pessoas que não são sócios, mas que querem ver pelo menos um ou dois jogos aqui no Norte Sporting, e às vezes aquilo que parece fácil para tanta gente, a facilidade com que se diz, ah, só são 50 euros, para muita gente que 50 euros faz muita diferença, o só... É muito engraçado quando nós não temos esses problemas. Só eu também digo muitas vezes: olha, eu não vou à Bessa porque não quis ir. Posso dizer uma coisa, Pedro? Deixa-me só acrescentar uma coisa muito rápida ao que estavas a dizer. Duas coisas, aliás, muito rápido. Uma é que o que estás a dizer, o racional de ser um sócio que vive à distância, e eu falo por mim, que como em tudo na vida, apesar de gostar de Sporting mais do que qualquer outra coisa, do que quase tudo. Faço decisões racionais com o meu dinheiro e, obviamente, temos que entender o que é que um sócio à distância tem de volta para aquilo que tem que pagar. E depois, por outro lado, eu posso dar o exemplo do jogo com o Sturm Graz, que tive a sorte de ter pessoas, ou três gerações neste caso, mas outras pessoas na altura também se ofereceram, que se ofereceram para comprar um bilhete para mim, porque eu nunca teria a oportunidade de conseguir ir ver o jogo a Graz, porque o Sporting não fez absolutamente nada para facilitar a vida a ninguém que não viva em Lisboa ou pelo menos em Portugal, para facilitar a minha ida ao jogo. E até praticamente à última, não fossem pessoas que vinham e que se disponibilizaram a fazê-lo por mim, não teria tido a oportunidade de ver. É um facto. E que faz toda a diferença. São estes pequenos por maiores que podem aproximar os sportinguistas que estão longe deste Sporting Clube Portugal. E, obviamente, ele já está à espera há algum tempo, portanto, Luís, obrigada por teres aguardado até agora. Bem-vindo a este Sporting 160, tu que nos assistes da Suécia. A primeira pergunta que eu tenho para ti é o que é que achas de Vítor Jokeres? A segunda pergunta é o prognóstico para o jogo com o Porto, até porque tenho todos apontados até agora. E depois perguntar-te como é que se vive este Sporting à distância. Está-se a ouvir mal, Luís? Qual? Espera. Deixa que pôr aí o micro. Ou o micro não está. Bem. Espera lá. Agora já se ouve um bocadinho não, mas melhor, muito pouco, mas muito baixo. Muito baixo. Está aí qualquer coisa que não. Nós podemos tentar pôr mais alto, mas que não vai adiantar. Agora fala, Luís. Entra lá. Está em mute agora? E agora? Ah, agora vê-se melhor. Agora já se ouve melhor. Sim. Boa noite a todos, para tu vês. É um prazer estar aqui. Viver na Suécia neste momento é um bocadinho mais fácil, graças ao Victor Jokeres. O Sporting aparece um pouco mais. No site, Shrek, todos os jogos praticamente. Noutras alturas, com o Eskilson e o Forner, não era a mesma coisa. Eu aqui estou a viver numa cidade que é a cidade do Sven Göran Eriksson, o treinador antigo do Benfica. E é um bocado complicado ser do Sporting aqui, porque aqui todos. Praticamente todos que apoiam sempre o Benfica, né? Mas neste momento já vem mais falar sobre o Sporting. Sobre o Porto, vai ser complicado. Ser Sportingista é complicado, como já todos praticamente disserem, nunca é nada fácil. Mas acredito numa vitória de 3 a 0. Quanto? 3 a 0. 3 a 0. 3 a 0. Esta malta da Suécia não perdoa. Oh. Ah, tem que ser. 3 do Guiocas, não é, Luís? Claro, do Guiocas. Claro. Olha, Luís, e não arranjas outro Guiocas aí? Assim, esteja aí à mão. Ah, alguém. Avançados não sei. Arranja um Guiocas para a baliza. Para a baliza, neste momento também não há assim grande coisa aqui na Suécia. Oh, mas já há um médio, um puto de 17, 18 anos, que vai ser um grande jogador. Chama-se Lucas, quando o Hugh Gordon, vai ser uma futura estrela da seleção sueca. Ouviste Sporting? Ouviste o que o Luís disse? É bom que tenhas ouvido. O Viana já está a tomar nota. Só para deixar a nota, porque de facto acaba aqui por ser importante ter cuidado nestes temas. Luís, deixa-me agradecer-te, obviamente, o prognóstico, mas perguntar-te como é que tu fazes. Estavas a dizer que os jornais suecos agora dão muito as notícias dos jogos do Sporting face. Ao Vítor Jokeres. A questão aqui é como é que tu te organizas face aos horários, e não é que tenhamos assim uns horários tão diferentes são dos mais teus, uma hora, não é? Neste momento é só mais uma hora. Mas perguntar-te como é que tu fazes para organizar toda essa logística de assistir a jogos do Sporting a esta distância, se é fácil assistir e se tens plataformas que te permitam fazê-lo, se vais acompanhando online, conta-me como é que é ver um jogo do Sporting neste momento aí na Suécia. Neste momento, infelizmente, é ser o Inácio, mas o Inácio é a única forma. Estava com uma pequena esperança agora com o sueco no Sporting, que há um canal que começasse a transmitir os jogos, mas até agora ainda não houve ninguém que chegou-se à frente. A minha vida organiza-se através do horário dos jogos do Sporting. O resto vem ou antes ou depois dos jogos. O Sporting sempre em primeiro. Em primeiro lugar o Sporting, em segundo lugar tudo o resto. É assim mesmo, é assim mesmo. Obrigada, Luís, pelo teu testemunho. E voltamos ao início, porque obviamente o programa já vai longo, não é? Como eu vou mermar em João Pinheiro e vou começar a dar amarelos. E como é que se dá amarelos neste programa? Com pedidos de notas finais. Portanto, vamos começar pela nota final ou pelas notas finais do Luís Silva. Ui, não tens notas finais. Primário. Não digas que não estavas à espera. Já foste, amigo. Diz-se neste programa. Quer dizer, tenham todos. E neste também haveria de ter. Portanto, opa, quem nota, é quer dizer, não precisa ser nota. Pode ser uma nota, mas apontamento. Quer dizer, pode ser um apontamento. Pode ser qualquer coisa que te apeteça dizer. Não precisa ser uma nota final daquelas em que dizemos que o Open Day da Esgrima é na próxima sexta-feira, que é exatamente no mesmo dia que começa o Mundial de Setas, que é provavelmente a competição mais importante do ano. Não precisa ser uma coisa assim. Obrigada, Pedro Varela. Apanhaste-me de surpresa. Não, opa, como nota final, é o desejo que o Sporting ganhe na quinta-feira e, sobretudo, não sei não, se é no sábado, se é no domingo. Ainda não. É na segunda. É na segunda. Na segunda. O Sporting Porto na segunda-feira. Na segunda-feira às 8h15 ou 8h30. Okay. Portanto, não há Sporting 160 na próxima segunda, porque vamos estar todos a ver o clássico. Ou a comentar o clássico, no caso do João Castro. Só uma coisa que eu queria dizer. Eu realmente vejo o Sporting, a única forma que eu tenho de ver o Sporting é quando ele joga e quando vocês dão o Sporting 160 à segunda-feira. É onde eu consigo obter a informação sobre o Sporting. À parte, uma pessoa lê a bola, passa assim de alto, mas tenho a felicidade de estar fora também, de não ter que viver com programas de CMTVs, aqueles programas basura, aqueles programas lixo. Para mim são quase lixo, porque aquilo é tudo uma cambada, cana lá. É o bom de uma pessoa estar fora. E de receber toda a informação através de sportinguistas, que fazem muito bem. Quero-vos dar os parabéns pelos 7 anos, que foi na semana passada. Que venham outros 7 mais, pelo menos. É? E nada, realmente o desejo é esse. Tinha uma questão que queria fazer ao João, porque eu até lhe comentei. O que é que aconteceu? O que é que mandou os fumos quando foi o gol do Sporting? Olha, se calhar tens de perguntar ao Pedro, porque o Pedro é que estava lá naquela sacada. Acho que foi os claques de Sporting. Que mandaram. Não. Os do não? Jogo, no Guimarães, foi a bancada do Vitória. Não, quando foi o gol do Sporting. Os fumos, aquela fumarada que aquilo na televisão parecia que estava no voio, não se via. Foi em baixo, sim, foi forte. Vocês acham que isso prejudicou o jogo? Ou aquele momento... Não, prejudicou uma visão durante alguns segundos, durante alguns minutos. Eu tenho uma fotografia que não se vê absolutamente nada, acho que até tenho aqui. Mas eu acho que o fumo, eu acho que os jogadores não eram afetados por isso, não sei, quer dizer. Claro, ele está a dizer quebrar o ritmo do jogo, ou seja, aquilo parou ali um bocadinho, pode ter quebrado um bocadinho. Muita noção. Assim, já, isso é um problema que nós temos que resolver e que eu acho que esta malta ainda não percebeu. Quem é a favor da pirotecnia e dos fumos, essas coisas todas. Eu acho que não ajudou. E eu sou a falar, eu sou a favor disso, mas acho que já estou farto de dizer aqui. Essa luta não se vence ou não se luta a fazer este tipo de coisas, a mandar para o relvado, porque isto é o contrassenso e é lutar contra aquilo e é dar argumentos a quem não quer. E, portanto, se quebrou, olha, não devia ter quebrado e não se devia de fazer isso, como é óbvio. Eu acho que não ajudou. Pessoalmente foi a sensação que eu tive, porque estou a ver hoje na televisão e não se via. Não se via, via-se muito mal e à raiz daí foi o penalti. Nem no penalti as repetições estava tudo cheio de fumo também. Não sei. Eu acho que foi um azar, basicamente. E eu acho que também os adeptos, nós também temos de ter um bocado de consciência. Porque muitas vezes também, em vez de ajudar, eu acho que metemos também pedras no caminho. É um bocado isso. E pronto, sim, o Sporting ganha na quinta. se já nunca vais ficar no primeiro, pois não, porque a Atalanta, mesmo que perdesse, não ficaria, mas vamos ter que ir a apanhar o playoff da Liga dos Campeões. Já nos temos no segundo lugar, já nos temos no segundo lugar. Exatamente, e pronto, e o Sporting ganha o Porto, que ganha o Porto 2-0 ou 3 e que corra tudo bem. Tu disseste que foram 2, portanto eu agora tenho. Sim, 2-0. 2-0, porque ele já está a contar com vai ser anulado pelo VAR. Sim, exatamente. Vai ser um grande dinheiro, o Suárez Dias, ou coisa que. Enfim, bem. Obrigada, Luís, pela tua presença. Não fuja já, está bem? Vai valer a pena ficar aqui até ao fim. Nuno, tu que apontaste um jogo sofrido, 2-2, né? Deixa-me eu perguntar-te quais são as tuas notas finais ou o teu apontamento final. Acho que primeiro que tudo era dar-vos os parabéns por esta iniciativa. Eu, por acaso, no e-mail que vos enviei, mencionei isto, que acho que estas iniciativas são muito boas para quem está fora, ajudar a sentir um bocado mais o que se vai passando pelo clube e conseguir ter uma percepção um bocadinho mais próxima da realidade daquilo que os sportinguistas por aí fora vão sentindo. Portanto, parabéns por esta iniciativa. Sobre o jogo com o Porto, eu confesso que eu depois do jogo do Vitória não fiquei com o melão habitual, depois de uma derrota do Sporting. Simplesmente desliguei a televisão e disse, pá, segunda-feira ou na próxima segunda-feira é para partir aquilo tudo. E ponto final, acho que é isto. Não há cá mais... o próximo jogo a gente vê e agora é o guarda-redes e agora não. Na segunda-feira é mesmo para partir aquilo tudo, porque acho que vai ser um jogo determinante e se calhar poderá ser aqui que a gente possa vir a perceber se de facto vamos lutar até ao fim pelo título ou não. Acho que perder com o Porto em casa poderá afetar a equipa de uma forma que não sei se depois poderá recuperar. Portanto, na segunda-feira é para partir aquilo tudo. Olha, ainda assim que está bom o jogo em Guimarães. Sim, era a tal imagem. Eu só filmei, eu não teria fotografia mais para baixo porque tinha pessoas. Desculpa, não tem que ser esse cuidado. Tem que ser esse cuidado para não ser, mas foi o tal momento que estavas a falar. Porque o outro momento que eu me referia foi na primeira parte, foi quando mandaram as tochas para o relvado. E agora estava aqui, e o Três Gerações estava a lembrar e bem. Este momento ainda foi na primeira parte, se não estou em erro, porque foi no lance do penalti, porque o Adam é o que está aqui à frente, se não estou em erro, não é? Sim, foi após o gol do Sporting. Sporting ou do penalti, já não sei, um dos dois, não é? Não, isto quando foi o penalti, isto já estava a fumo. Foi depois do gol do Sporting, foi quando lançaram isso. Exatamente. Pronto, fica então aqui a recordação fotográfica de Pedro Varela no estádio do Vitória. O outro momento era este, já agora. Exatamente. O outro pronto, era aí este, já se vê um bocadinho melhor, não é? Aí foi o Vitória, mas o outro. Aí foi os de Vitória, exatamente, que foi quando eles atiraram as tochas para o relvado e que o Adam até foi tirar. Exatamente, até teve que ir o Adam, porque mas ninguém ia e ficávamos todos à espera que as tochas acabassem por ficar ali. Enfim, obrigada, Nuno. Francisco, obrigado, tu que apontaste um jogo sofrido para segunda-feira, escolheste a opção do 1-0, vais marcar presença em Alvalade, segundo eu percebi, corrija-me se eu estiver errada, as tuas notas finais ou o teu apontamento final? Sim, Mariana, vou estar em Alvalade, primeiro jogo do ano, é o segundo, o primeiro vai ser com o Sturm Graz na quinta, e... esperar, epá, sofrido, sem ser sofrido, seja como for, o que interessa que o Sporting ganhe. Em relação às notas finais, falar aqui de uma coisa que é uma luta que eu sei que também é uma luta do Pedro, e que para mim, como imigrante, que gosto de sempre que posso ter a Lisboa a ver jogos, que são os horários e a marcação dos jogos da Liga. Este ano a marcação nem foi má, porque... este jogo, por exemplo, do Porto já está marcado há imenso tempo. Sim, acho que foi o primeiro ano que eles praticamente têm cumprido aquilo que está no regulamento, em termos de marcação de jogos. Exatamente. Mas o que eu me queixo até mais, neste caso, são as horas, porque faz-me confusão às vezes porque é que se joga tão tarde. E no meu caso particular, como imigrante, tenho a sorte de estar em Londres. Eu vou explicar, que tenho... Francisco, eu vou explicar. Repara, nós jogamos em Guimarães às 6 da tarde e perdemos. O Bonamorim é que tem razão. Os jogos têm que ser sempre, sempre tardíssimo. Eu peço desculpa à malta que está longe, eu percebo. Pá, mas vocês que tomem café, dois cafés. Joguem às 8 da noite, então, sempre. João, se é para ganhar, que seja à meia-noite, uma da manhã, duas. Sim, eu, ao contrário, vou fazer uma campanha para que o Sporting comece sempre às 10 da noite. Podem golear toda a gente. Mas neste caso, falo mais. Eu sei que vocês são do Porto, por exemplo, e não é fácil voltar depois dos jogos às 8, 9 da noite. Eu, por exemplo, para mim é impossível voltar para. Ir a Lisboa um fim de semana e voltar para Londres sem ter que meter férias no trabalho, que depois têm que ser marcadas com antecedência, mas o jogo não é marcado com antecedência suficiente para eu conseguir coordenar tudo. E, portanto, a minha nota final é isto. Fala-se muito de uma liga com talento e do futebol dos adeptos, mas nota-se pouco isso, infelizmente. Passamos da teoria à prática no dia de São Nunca à tarde. Obrigado, Francisco. Daniel, o teu prognóstico, deixa-me eu ir buscar, foi um 4-3, portanto foi um jogo sofrido outra vez, tal e qual, sim, com 4 golos de Vitória Jokeres, acredito eu, portanto será sempre um jogo pesado. Pergunto-te aqui a tua nota final ou o teu apontamento final que queiras aqui deixar. Para dizer a verdade, antes de mais, que a gente dignifica a camisola agora na quinta-feira, que para nós é um jogo a feijões, mas para o Sturm Graz e para o Rakov não é, portanto a gente tem de dignificar também um pouco a competição, embora vai ser muito difícil porque temos um jogo importantíssimo logo a seguir, que nos interessa muito mais, é lógico. Ninguém se lesione, mesmo os suplentes, entre aspas, que vão jogar agora na quinta, suponho eu, e que a gente consiga ganhar e que depois, que a SAD nos faça umas prendinhas boas de Natal e que nos traga alguns jogadores que possam colmatar também as saídas que vamos ter em janeiro, fevereiro. Portanto, creio que será um dos pontos essenciais, no meu ponto de vista, para o desenrolar da temporada, que a gente possa ter agora um plantel à maneira. Portanto, acho que já fui ver, acho que são 5, 6, 7 jogos, inclusive as outras competições, onde vamos ter falta de... Talvez, porque em teoria, porque o Japão, em princípio, vai ser uma das seleções favoritas ao título na Ásia. Portanto, o Morita não prevejo de regressar tão cedo. A Costa do Benfim, talvez também não. Talvez Moçambique não vá assim tão longe, mas mesmo assim tem equipa para passar pelo menos a primeira fase. Portanto, resumindo, a SAD, que espero que já está a trabalhar para colmatar essas saídas e talvez nos dê ainda... algo mais, portanto, é a coisa. E que a gente não perca ninguém, que talvez seja ainda mais importante. Se um Gyökeres agora sair em janeiro, que não me acredito, mas nunca se sabe, o Chelsea não bate muito certo nesse aspecto. Portanto, oxalá que possamos ter algumas prendas agora em janeiro e não perder ninguém. E esperemos todos que isso aconteça. Obrigada, Daniel. Obrigado, João de Matos, tu que obviamente me vais fazer sofrer em Alvalade durante 90 minutos para ganharmos 1-0, quer dizer. E será vai ser com o quê? Com um autogol, só pode. É mais uma análise racional. Mas a minha nota final não tem nada a ver com futebol, já agora. Queria só dar uma coisa muito pessoal em relação a mim, que é, em primeiro lugar, um dos meus grandes desejos para o Sporting 160 é que um dia o Tigas volte a fazer um comentáriozinho das modalidades, porque é uma das grandes razões pelas quais eu sou sportinguista, já agora. E acho que as pessoas não têm noção de que algumas das nossas modalidades têm muita repercussão fora do país. Vou dar um exemplo. Eu pratico futsal aqui na Eslováquia desde que cheguei, vivo aqui há 10 anos, joguei na Liga Principal e jogo em ligas secundárias, agora mais por Carolice. E tenho colegas ucranianos a jogar comigo, contra quem o Sporting tem jogado na ronda da Elite algumas vezes pelo futsal, e neste caso até jogou na ronda anterior à Elite contra o IT Kiev, que vieram falar comigo e dar os parabéns e dizer que ficaram muito impressionados com a equipa, com a nossa prestação da ronda da Elite. Ou seja, o que eu queria dizer é, há modalidades que realmente levam o nosso nome lá fora, mais do que às vezes alguma vez imaginamos. O futsal é uma das minhas modalidades favoritas, eu pratico, tenho um grande orgulho e envaidece-me muito ter pessoas que não façam a mais pequena ideia como é que conhecem o Sporting e que nos conhecem por aquilo que nós fazemos todos os anos nesta modalidade, acho que toda a gente sabe isso. E uma outra nota, só mesmo para acabar, para dar lugar aqui aos meus colegas leões, a falar do handball, também uma modalidade que eu adoro, e onde o Sporting vai jogar agora em Santo Tirso, na minha cidade, as finais, se não me engano, Supertaça. Há um jogo contra o Porto, que vai ser importantíssimo, e portanto dizer a todos os Leões do Norte, toda a gente que possa apoiar o Sporting em Santo Tirso, para ir apoiar, porque a nossa equipa de handball realmente temos lá muito talento e merecem o nosso apoio. Portanto, um abraço a todos. Queria só terminar com esta nota. Este ano estão imparáveis. Obrigada, muito João. Muito boa equipa que temos. Obrigado. Porque de facto, o Tigas, e se me permites, Roberto, aqui um bocadinho da tua nota final, de facto, o Tigas tem feito muita falta. Tigas, tens que fazer um programa connosco, já dissemos isto várias vezes aqui. Portanto, tens mesmo que vir fazer um 160 em direto connosco. Vamos assim, raptar o Tigas. Ele diz que não tem tempo. Já fiquei a falar com ele sobre isso, mas ainda não o chateei. Sim, mas... Pronto, mas é assim, eu estou sempre mais perto para o raptar que vocês. Tá? Portanto, mas não és tão forte como nós. Achas tu. Já viste o tamanho do Tigas? Já viste o tamanho do Tigas? Já. Também gostava, também vou-te ser sincero, gostava que viesse do Tigas e também não me importava que viesse cá o Miguel Afonso falar sobre as modalidades de Sporting. Pois, mas para isso é preciso o Sporting deixa. Enfim, Luís Alter, disseste-me que será aqui um 3-0 com um hat-trick de Vítor. Eu quero-te perguntar a ti a tua nota final ou o teu apontamento final. Estamos a ouvir-te mal novamente, Luís, desculpa. Aqui a questão é que gastamos o dinheiro todo no Guiocas e agora para os equipamentos é mais complicado. Tenta lá agora outra vez. Estás em mute agora. Tenta novamente. Pedro Varela, consegues ajudar aqui? Tenta lá tirar o mute do Luís. Por favor. Não, mas eu não consigo. Eu consigo ativar. O primeiro computador dele não dá para tirar. Não, eu consigo ativar e desativar o som das pessoas, mas aqui diz que o Luís desativou mesmo o som, portanto eu isso não consigo mexer. Pronto. Aí desativado. Luís, tenta, senão vamos já passarmos a ti. Senão já voltamos a ti assim que consigas. Pedro Varela, tu que já disseste as tuas notas finais, pergunto só se tens algum apontamento. Claro que tenho, eu tenho que ter um apontamento. Há pelo menos dois apontamentos que são importantes. Um deles, obviamente, é agradecer a todos os convidados e a todos aqueles que são os mesmos, quer dizer, não são os mesmos, faltou aqui uma ou duas pessoas que nos enviaram logo o e-mail. A dizer que estariam interessados e que gostavam de participar. É sempre muito bom e acho que às vezes até sinto que se calhar não fazemos tantas vezes quanto gostaríamos. Houve uma altura que fazíamos mais vezes, mas é sempre muito bom e obrigado a todos pela presença deles aqui. Como eu disse no início, é das coisas, provavelmente a coisa mais complicada é ser sportinguista fora de Portugal. E portanto essa é a minha primeira nota e depois a segunda, claro que não vou entrar aqui em grandes notas, até porque havemos de ter tempo depois para falar com mais calma, mas não posso deixar de, deixa-me pôr aqui, não posso deixar de dizer, porque fiquei a saber, já fiquei a saber no outro dia, mas esqueci-me de falar disso, já foi no final do mês passado, mas esqueci-me de dizer isso, que não sabia que o núcleo do Sporting Clube de Portugal da Covilhã tem equipa de curling, o que é absolutamente... Mas eu disse a semana passada que eles têm. Ah, disseste? Não me lembrei. A sério? Disseste, pronto. Eu, olha, então, mas eles chatearam-me tanto que eu depois não disse. Vai ser a mascote. Tanto. Não, eu não vou ser a mascote, mas não me importa ser a mascote de uma modalidade tão nobre como essa, mas posso dizer que... Novo Jubas sem cabelo. Desculpa, Não, mas posso já dizer... Oh, caraças, onde é que ela está? Mas posso já dizer que está aqui preparadíssimo, já hoje fiz de noite, a possibilidade de ter um campo espetacular de curling na Serra da Estrela. Na Covilhã. Exatamente. Como se pode ver, isto é Covilhã. Tem mais jogos que alguns jogos, tem mais pessoas que alguns jogos da Liga Portugal. Portanto, a imagem, como se pode ver, é completamente verídica. Vai acontecer certamente, e aos sportinguistas a prepararem-se para um derby, como podem ver, as pedras são verdes e vermelhas, e portanto, não me tinha recordado que já tinhas falado, João, mas é incrível porque eles têm jogado e estão a participar. Um dos primeiros jogos, o primeiro jogo deles foi uma vitória, ganharam ao 3-2 ao atual campeão, que é o CCD Oriental de São Martinho, e é espetacular quando tu, e já agora, vou partilhar só essa imagem porque realmente o Sporting é um clube absolutamente eclético e é das coisas que eu mais adoro no nosso clube. É esta qualidade, e cá está, o Núcleo mandou a imagem para o, foi até outras gerações, depois partilhou no Twitter, e cá está a equipa do Núcleo da Covilhã, e na vitória por 3-2 diante do Oriental de São Martinho, que é o atual campeão nacional. E eu nem sabia, eu que normalmente até estou bastante informado, e tinha acabado, os campeonatos europeus tinham acabado, infelizmente Portugal até tinha descido à terceira divisão, e não sabia que havia campeonato nacional, e cá está, e o Sporting a fazer-se representar, e até aqui se vê que o Sporting mesmo ainda não sabe, porque temos um equipamento da Batano, um da NOS, um outro da NOS, e eu acho que o outro ali é da Macron. Portanto, até nos equipamentos temos um bocadinho de tudo, mas fica aqui esta minha nota final. E que faz aqui toda a diferença, portanto, Pedro Varela, és a mascota oficial. Ah, e deixa-me só dizer uma última coisa, porque no outro dia, a falar com Três Gerações, uma das coisas que eu queria fazer no Sporting 160, provavelmente ao longo dos vários programas que vamos fazer, para o ano vamos ter Jogos Olímpicos, não é? Há o Europeu 2024, mas também há Jogos Olímpicos, e obviamente já há, penso eu, 26 atletas apurados de Portugal, não sei se já estão todos confirmados, mas era mais ou menos 26 que já estavam, claro que em princípio serão muitos mais, no último penso que terão sido 91 ou 92, e provavelmente ao longo de alguns programas do Sporting 160 irei referindo isso, porque o projeto olímpico é algo que, não só o projeto olímpico português, mas o projeto olímpico do Sporting, pouca coisa vamos sabendo, mas o Sporting, como toda a gente sabe, é um grande representante do olimpismo nacional desde o início. Eu falei da esgrima. A esgrima existe nos Jogos Olímpicos desde a primeira edição, 1896. O Sporting criou a esgrima em 1911, exatamente, 5 anos depois da sua fundação. E agora regressou. As pessoas que fazem parte deste regresso já andam no Twitter, no outro dia já estive a falar com alguns. E vai haver o Open Day, e portanto é obviamente que o Sporting está a tentar começar pela formação, faz todo sentido. Mas vai também ter mais graúdos e mais velhos, e portanto, e podem experimentar quem quiser, mais novos, mais velhos, acho que tem que gostar. Já só não me recordo quais são as três, sei que o Sporting vai ter três, não sei se é o Sabre, Florete, Espada, já não sei o que é, são três, se não estou em erro, que vamos ter, e portanto, olha, experimentem se gostarem. Deixar aqui essa mesma nota, que é sempre bom termos modalidades a regressar ao Sporting Clube Portugal. João Castro, deixei-te para o fim, foi propositado. Certo, foi, claro. Olha, só para mandar um abraço aqui a estes grandes leões, obviamente. Acho que eles fizeram um excelente programa hoje tive de folga, falei pouco, já estava farto de falar do jogo de Guimarães, portanto agradeço a eles também por isso, falei muito pouquinho. Acho que o José aqui da Austrália, nosso grande José Costa, queria dizer qualquer coisa, mas não sei, não percebeu, estava ontem a mandar mensagens, Mariana, que ele queria falar contigo 2 minutos ou coisa assim, portanto vê aí o que é que ele, se ele te mandou alguma coisa aí em privado para o nosso e-mail. Mandar um abraço ao Bruneira, que apareceu aqui dos Amici, esse grande programa do Palmeiras, que mandou um abraço para nós. Foram campeões e o Palmeiras festejou em Alvalade. Os brasileiros do Palmeiras festejaram em Alvalade ali. Eles têm uma parceria com a Juventude Leonina e, portanto, ainda bem que o Palmeiras venceu. Gostei muito realmente que eles tivessem vencido o campeonato, e o Abel mais uma vez em grande para vencer no Brasil, e era uma das minhas notas, obviamente. Outra nota que eu tinha para deixar foi o apoio massivo que eu senti em Guimarães, estando na tribuna de imprensa percebe-se melhor do que estando, por exemplo, na bancada do Sporting, porque ouve-se realmente o som, e o som de Guimarães é uma coisa que mete um bocadinho medo, porque é dos poucos estádios em que realmente a equipa da casa consegue abafar a equipa do Sporting, mesmo assim ouviu-se bastantes vezes a claque do Sporting, o que é impressionante também, e portanto desejar a todos os sportingistas que estão longe que consigam continuar a dormir menos, a ter que alterar a sua vida para ver o Sporting, a meter férias, porque isso é que nos dá o prazer. O prazer é ver o Sporting. Eu também fico doente, não sei quem é que disse aqui que fica doente quando não vê o Sporting. Eu acho que na vida eu posso ter perdido um jogo do Sporting em não ver ou não ouvir o relato. É quase impossível para mim só estar a acompanhar notificações ou algo do género. Portanto, eu sempre, eu já comentei isto aqui, eu sempre, quando depois comecei a namorar, eu sempre avisei as namoradas que me prioridade era o Sporting. Podiam fazer anos, os pais dela podiam fazer anos, toda a gente podia fazer anos, mas fosse jogo de Sporting, os meus pais sabem disso, se for os anos deles, calhar na hora do jogo de Sporting, ou festejam um ano, ou festejam depois. Nunca mesmo. Portanto, acho que é uma regra que podem levar também e pôr nas vossas vidas se quiserem, se forem assim malucos como eu. Já fui muito mais maluco que sou agora em termos desse acompanhamento, porque eu ficava mesmo chateado e era capaz de não dormir mesmo. Agora durmo mais tarde, mas ainda consigo dormir umas horitas. Comer é que já não é, João Castro? Comer é não, que já não. Não. Eu posso-vos dizer que eu acho que mantenho a minha linha graças ao Sporting, além do exercício todo que faço, porque é raro, raras vezes janto quando jogo ao Sporting, e agora que estou na rádio, o Varela sabe disso, e eu às vezes, entre sair da rádio e gravar o 160, eu como um pão, basicamente, e portanto passo ali quase 4 horas a falar de Sporting, e basicamente é água, porque eu gosto de estar sempre com água, obviamente porque falo muito, e depois um pão, e só depois de acabar o 160 é que vou comer, mas já não consigo jantar, ou seja, comida, eu tenho um defeito, que a partir das 9h30 já não consigo comer comida, ou seja, se o Sporting acabar às 10, portanto eu consigo comer umas sandes, qualquer coisa, fruta, agora comida já não consigo, e portanto quando jogo ao Sporting, janto pouco, e portanto isso também permite-me manter um bocadinho a linha. Se calhar o Sporting tem essa vantagem também na minha vida, não sei como é que é convosco, mas comigo acontece, e portanto isto já vai tarde, um abraço pessoal, então ali para o José que não sei se ainda vai entrar ou não. Diz-me eu já pedi para ele mandar a mensagem, e na realidade havia aqui mais uma pessoa para entrar, que era o Miguel, que eu me esqueci de responder. Portanto, se o José mandar a mensagem, eu mando, e mando-me também aqui para o Miguel, que ainda consegue entrar, ainda temos aqui mais uns minutos, eu pelo menos tenho pelo menos mais 15 minutos, ainda conseguimos. Pelo menos mais 15 minutos, obviamente, nem que seja só para deixar aqui um beijinho. Obviamente. Está no mobile, é difícil. Consegue no tele... também. Sim, também consegue. Se eu mandar a mensagem no Twitter, eu mando-lhe o link, dá no telemóvel. Mas, olha, o João de Matos está no telemóvel, por exemplo, acho eu. Eu até. Não estás, sim, João? Sim, João de Matos está no telemóvel. O João de Matos nem nos está a ouvir agora, que ele está a sair. Agora estava-te a portar, estás no telemóvel, não é, João? Exatamente. Não, estou com o tablet. Ah, ou isso, pois. Quando é sim. Tava, na verdade, o João estava a falar que não conseguia comer, e eu estava a tentar comer porque fui treinar futsal, na verdade, e também não tinha jantado, vim direto para o programa. Ele vai ter que sair. O José vai ter que sair. Bem, eu tentei mandar para o Miguel, porque o Miguel foi uma falha minha, ou então eu não recebi o eu já mandei para o Miguel, se ele conseguir que entrar. Para que toda a gente consiga aqui perceber, obviamente este é um programa em direito, portanto estas coisas sim, acontecem especialmente para aqueles, sempre. Como é que se diz, para aqueles que ouvem no Spotify e que em tempos se queixam que, e para, e não sei mais, pois para, às vezes a plataforma para, e nós também paramos, isto é gravado em direto, e vai direto para o Spotify, para todos os outros lados, não há cá edições, não há nada, se parar, para lá também, vivem o mesmo que nós vivemos, é sempre assim, não há cá história. Exatamente, e depois quando aparecem há tantos podcasts para ouvir, por amor de Deus. Quem não quiser, não. Nós não ligamos. Se me permitem ainda dizer uma coisa no final, à vontade, uma coisa que eu me lembrei agora. Uma das coisas, das piores coisas de ser sportingista no estrangeiro é mesmo depois daquela solidão após os jogos, por exemplo, para digerir derrotas como aquela de Guimarães, por exemplo, já foi referido aqui várias vezes, mas este tipo de programas ajuda bastante. Para mim isto é sempre o vosso programa, os Spaces do Mourão, faz com que a gente consiga digerir melhor e depois mesmo deitando-se mais tarde, mas acho que já consigo dormir um pouco, e se não houvesse este tipo de programas, seria muito mais difícil, e antigamente era muito mais difícil de... Sem dúvida absolutamente nenhuma. Eu até tento acalmar-me um bocadinho, porque até a minha esposa começa a ver que eu fico com ansiedade depois dos jogos e fica preocupada comigo. No sábado cheguei completamente transtornado ao quarto, porque realmente foi demasiado dolorosa a nossa incapacidade para dar a volta àquela situação. Eu já agora aproveitava para dizer, João, a tua análise ao jogo, na minha opinião, esta é 100% última. Spot on naquilo que eu vi. Sinceramente, demasiada incapacidade, porque aí destruiu-me por dentro um bocadinho. Não contava com aquilo, não contava com a segunda parte que nós fizemos, muito sinceramente. E lá está, como dizíamos, o Sporting é aquele que nos faz... Espera aí, que o José vai tentar entrar, eu vou-lhe mandar o link. Que nos faz chorar, que nos faz festejar, que nos faz tudo isso. Aqui a diferença nesta vida. Diz só dizer o que estava a dizer, porque a malta depois queixa-se e não sei o quê. Há uma diferença realmente em relação aos podcasts, e que nós nunca quisemos passar disto. Este podcast nunca deixou de ser amador e vai ser sempre amador a vida toda. Pelo menos enquanto nós os três fizemos aqui e continuarmos. Este podcast nunca teve intenção de ter coisinhas bonitas no início, sons. Isto nunca foi essa. O podcast foi pensado sempre, desde o primeiro dia. O João, nunca mais me esqueço, quando o João me ligou e dissemos: vamos tentar fazer isto em direto, e vou procurar plataformas para nós conseguirmos fazer em direto. E na altura não havia quase plataformas nenhumas, por isso é que isto era áudio, e utilizávamos o Mixel, que era uma plataforma que nos permitia, quase fazer ali um bocadinho de rádio em direto. Mas nunca tivemos, e eu lembro-me de uma coisa, disse ao João uma coisa que nunca mais esqueço, que é: nós vamos fazer o primeiro programa e havemos de fazer, se continuarmos, 100 programas, e o que fizemos para o primeiro programa nunca mais vamos mudar, porque este objetivo foi sempre esse, nunca foi ter uma coisa aqui que nos desse trabalho, pá, tentamos produção, as imagens, tentamos às vezes ter melhor qualidade de som e não sei o que mais, isso sim, pá, mas de resto não, isto é amadorismo puro. Nós não somos, tirando o Castro, que obviamente hoje em dia já é quase um jornalista credenciado e que já vai para os aquários do estado de Vitória, do Dom Afonso Henriques e do Betza, mas do resto isto é completamente amador e não muda nada. Miguel, desculpa. Bem-vindo. Se mandaste e-mail e eu não respondi, o culpado sou eu, porque quem responde aos e-mails do Sporting 160 sou eu, e mandaste mensagem no Twitter, e eu também só respondi agora, mas às vezes isto são muitas janelas aqui abertas, mas olha, ainda vais a tempo. Antes tarde que força. Nunca, bem-vindo, Miguel. Obrigado. Não se preocupem, não. Olha, conseguem-me ouvir? Sim, perfeitamente, Miguel. Perfeitamente. Conseguimos sim. Deixa-me só perguntar-te de onde é que tu nos assistes? Dos Estados Unidos, perto de Washington, D.C. Estou no estado da Virgínia, mas muito pertinho. Perto da capital, está na capital. Exatamente. Boa, boa. E já agora deixa-me fazer-te as perguntas da praxe, não é? Que em primeiro lugar será o prognóstico frente ao Futebol Clube do Porto. O que é que tu estás à espera? Eu nestas coisas gosto de apostar à varela. Um 4-1 ficava satisfeito. Oh. Um 4-1. Está certo. Ainda José, também já temos os bem. E acabamos aqui por assumir este mesmo 4-1. Já agora deixa-me eu perguntar também, Miguel, como é que se vive este Sporting e esta dor das derrotas e das vitórias e disto tudo a esta distância toda? Enfim, tem coisas boas e tem coisas más, mas é assim, eu gosto muito de ir ao estádio. Eu tinha bilhete de época até vir trabalhar para aqui em 2009, e enfim, sabes que aqui sofre-se um bocadinho mais, porque eu sofro com a ver os jogos, sofro a ver as repetições, sofro a ver ouvir os comentários, sofro a ver as coisas, que é uma coisa que não se tem no estádio. E Mariana, eu tinha lugar muito perto, aliás, acho que a gente já uma vez se cruzou no estádio, que o meu lugar no estádio de Alvalade é muito perto do sítio onde tu e o Abel estão. Acho que até é na mesma fila, uns lugares um bocadinho mais chegados à central. para um tipo no estádio, estamos ali todos, estamos todos a torcer para o mesmo lado, não discordamos do comentador, não discordamos do árbitro, ou melhor, estamos todos ali juntos e é um bocadinho aquele processo coletivo, nos ajudamos uns aos outros. Quando estamos assim a ver o jogo sozinho, é mais complicado e sofremos um bocadinho mais. E enfim, este fim de semana a coisa custou um bocado mais, ainda por cima era o meu dia de anos. Fiz 50 anos e fiz 50 anos de sócio de Sporting. Portanto, sofri um bocadinho, mas a culpa foi minha. Parabéns, atrasados. A culpa foi minha, que eu costumo dizer, as pessoas não acreditam que os resultados do Sporting dependem do resultado do meu jogo de futebol aos sábados de manhã. Este sábado perdi e pronto, depois perdi o Sporting, perdi o Arsenal, que é a minha segunda equipa. Portanto, as pessoas não acreditam nisto, mas acontece mesmo. Foi isso e a altria do Varela. Exatamente, exatamente. Minha mulher matava-me se eu voltasse a pedir a altria. Meu Deus, a santa desta vida. E, Miguel, desculpa ser assim tão defugida, mas obviamente queremos chegar aqui a toda a gente. Claro. Obrigada pelo teu testemunho e pela tua presença e pedir desculpa uma vez mais por não te termos respondido, fosse qual fosse o motivo, fosse porque nos passou o e-mail, fosse por, enfim, por uma série de razões que nenhum de nós tem culpa direta nesse mesmo assunto. José, bem-vindo! Demorou, mas foi. Oi, José? Ficou parado. Não está o José fácil. Ficou parado. Para quem não sabe, o José ouve o Sporting 160 praticamente desde o primeiro episódio, portanto já vai há 7 anos. Na Austrália. Da Austrália, sempre no dia a seguir de manhã, portanto isto já é terça-feira na Austrália, como é óbvio, e ele ouve praticamente sempre em direto, às vezes 6, 7 da manhã, não é? Normalmente é a hora que começa o programa, e o José estava a dizer que estava, mas, espera aí, eu acho que ele está a tentar entrar, exatamente. Olha, enquanto ele está a entrar, deixa-me força, só... Força, Miguel, pode sim. Um dos aspectos mais chatos de estar aqui neste fuso horário é que é muito raro eu conseguir juntar-me em direto ao Sporting 160, porque acredito, pois, claro. É horário de trabalho. E é uma das coisas chatas, mas eu ouço isto, aliás, eu e os meus filhos ouvem no carro, normalmente no dia seguinte ouvimos isto, ouvimos o Patreon, ouvimos... Todos eles já... Peço desculpa pelas asneiras que eu digo, Miguel, às vezes é essa intenção. Ó, Miguel, diz uma coisa, já que não está aqui o José. E sobre o Ryan Gold, como é que tu acompanhas, tipo, os jogadores que passaram no Sporting que agora estão aí, tipo o Ryan Gold, o Diego Rúbio? Menos, sabes que eu não ligo muito, eu não consigo... Ver a MLS, não consegues gostar. A MLS. Pois já, porque o futebol não é a grande coisa. E epa, entre o Sporting, o Arsenal e alguns outros esportes americanos que eu gosto, que o futebol americano é um deles, não consigo. E a Fórmula 1 foi mais um bichinho que o Varela me passou a ouvir coisas no, aqui. Não tenho tempo para seguir tudo, infelizmente. Qual é a tua equipa da NFL já agora? É os Steelers. Ok. Pittsburgh. Ok. Muito bem. José, e tu, já consegues falar ou não? Será? Ele mexeu-se. Estou aqui à espera há que tempos, man. Está-me sempre a dizer que o estúdio está cheio. Está sempre a dizer que o estúdio está cheio. Sabe o que é engraçado? Estava cheio, mas era porque estavam dois Josés aqui, que eram dois teus, e eu tive que chutar um fora. Tive que me armar aqui em Pinheiro, como o João disse, e já te chutei fora. Bem-vindo. José, bem-vindo. Está bem, obrigado. Obrigado, e estamos aqui a dizer que só temos 2 minutos, ainda por cima. Só temos 2 minutos? Mas, não sei. O quê? 2 minutos? Só temos 2 minutos. Está aqui a dizer, aqui é vermelho. Eu já sei, José, porque se calhar eu não limpei e ele já me está a ocupar. José, agora tem um limite de 50 horas de programas e eu ainda não limpei os programas todos. Se calhar vamos rápido, senão isto manda-nos abaixo a todos, não me admirava nada. E aí é que a malta de Spotify vai dizer quando dá uma dor. O teu prognóstico para o jogo com o Porto? Prognóstico é ganhar, pá. Se não ganhar, vou ficar uma semana ou não sei quanto tempo. Mas quanto? Vou dizer a palavra, fodido. Fico sempre estragado. É ganhar. Os 3 pontos. Precisamos dos 3 pontos sempre. Não, se o Vítor marcar 3, marcou 3. Se o Paulinho marcar 4, tudo bem. mas temos que ganhar, mais nada. Pronto, e não sabemos se vamos abaixo dentro de 30 tempo que está na segundos ou não, também eu. Não sabemos se vamos abaixo dentro. Só quero dizer, deixa-me só dizer, em maio se formos campeões estou aí. Em maio se formos campeões estou aí. Em maio estás aqui, não é se não estás aqui em maio, pronto, cá estaremos. Aliás, já tivemos que ir almoçar todos juntos e não aconteceu nada. Deixem-me terminar, gente, por favor. Pá, esse almoço já tem 7 anos, sabes que há 6 ou 7 anos... Meu Deus. Olha, mas vamos, será? Instalado. Não, não fomos. Não se falhar, olha, falha daqui a 30 segundos, Mariana. Talvez não, não sei. Talvez não. Vamos esperar. Vamos esperar, vamos rezar. E acho continua, que Mariana, estamos a falar. Em direto. Eu também tenho que dar ali um mergulho na piscina que está um calor do caralho. Não, não é capaz. Grande abraço, José. De qualquer maneira, boa noite, obrigado. Obrigado e viva o Sporting Portugal. Obrigada a nós, viva o Sporting. E agora sim, 2 horas de programa, terminamos este Sporting 160 especial, Sportingistas ao longo do mundo e o Sporting 160 ao redor do mundo. Agradecer, obviamente, ao Ricardo Moreira, ao Luís Silva, Nuno Santos, Daniel Borges, Rafael Andrade, Francisco Marques, João de Matos, Luís Alter, Miguel Alves e o José Jorge. Obviamente agradecer também a todos aqueles que nos estiveram a ver e ouvir ao longo destas 2 horas. Pareceu quase um programa de mercado, quase, quase. Estivemos perto. Um programa de mercado, obviamente. E havemos de repetir, até um porque dia. Houve aqui quem não falasse. Talvez da próxima vez, quando o Castro tiver ideias em direto, se calhar metemos um limite, tipo, pá, os primeiros 5, que é para eu depois não ter que andar aqui a mandar e-mail, depois esqueço-me de alguns, porque uma pessoa pelo meio também trabalha, mas talvez vamos ter que repetir, até porque o Miguel falou pouco. O João Matos já tinha vindo cá, mas há aqui mais gente que o Nuno também não falou muito, o Nuno Daniel, até o Rick, que saiu logo no início do Canadá, o Francisco e o Luís, mas acho que há de haver oportunidade certamente para repetirmos, porque e o Miguel já tem companhia com a grande camisola do Mariano, isto na realidade não foi abaixo com as 2 horas, não sei o que é que se passou, mas eu sei que isto tem um limite, a plataforma agora tem um limite de 50, o tier que nós estamos a pagar tem um limite de 50 horas, mas eu vou apagando programas para trás e acho que hoje apaguei o suficiente para estarmos pelo menos aqui a fazer um programa de 50 horas, quase. Pronto, podíamos estar aqui a fazer, portanto, mas não é por aí. Quando for o programa de uma semana, é continuar, é continuar. Sabes, eu só não digo que é continuar, eu não tenho problema nenhum, porque devo estar quase, quase, quase a receber uma chamada para ter que sair de casa e só por isso. E depois saindo eu, tem que sair aí é que sai toda a gente. Aí o programa já não fica, porque o programa é controlado Pedro a partir daqui. Pedro Varela, esquece. Vai tudo. Pedro Varela já. Não, mas devemos repetir, porque eu acho que. O Pedro é o Jorge Mendes deste podem sendo isso, basicamente. Exato. Este não, é o, mas é verdade. É que, este é o Duarte, é o meu filho mais velho. Também. Olá, Duarte. Boa noite. Um bom gosto. Boa noite. Nasceu aí, não? Nasceu cá? Nasceu cá, Miguel? Nasceu aí, veio daí com 5 anos. Ah, ok. Já estás há muitos anos nos Estados Unidos? Estamos desde 2009, quase 14 anos. Sim. 14 anos já é muita coisa, fora de Portugal. Mas vens com regularidade a Portugal também? Só no verão. Normalmente só no verão, que é chato, só consigo ver. Só para a época. Mas vocês já conseguiram vir ao Alvalade? Ver jogos? Sim, os 5 violinos normalmente vemos. E normalmente... Dependendo da data em que vimos. Primeira jornada, não é? Estamos sempre na primeira jornada. Pois, yeah. Já fui ver, olha, boa. O ano passado fui ver a primeira jornada à Braga, que foi quando é fora. Ficou 3-3? 3-3, exatamente. Exatamente. E uma vez com ele e com a irmã fomos ver uma primeira jornada a Coimbra, com a Académica. Já com a Académica? Sim, já há muitos anos. Estive aí também, 4-0. Também tive. Yeah. Boa. Boa. Então, o grande jogo ganhamos com facilidade, exatamente. Mas pronto, tudo agora para sim. Dizer que, isto tudo para dizer que o Miguel vai voltar. Aliás, eu não vou dizer toda a gente, né? Porque senão nunca mais sai daqui. Mas vamos ter que fazer um programa destes nos próximos tempos. Miguel, para a próxima vez tu e o teu filho em direto. Começa o ministro, porque assim eu já esta nota. Eu combinado. Exatamente. E acho que hoje ficou aqui provado que mais do que sermos um clube que muitas vezes, e contra mim eu falo, que se quer concentrar mais na zona centro, na zona de Lisboa, ficou provado hoje que somos o Sporting Clube Portugal, sim, mas acima de tudo o Sporting Clube do Mundo. Obrigada a todos aqueles que nos tiveram a ver e ouvir em direto. Obrigada a todos aqueles que entraram, que foram saindo, comentaram, falaram muito, falaram pouco, foram falando, foram estando, foram rindo. Porque de facto o Sporting é feito destas pessoas e destes pequenos momentos. Desejar-vos uma boa semana a todos, um grande, grande clássico. Voltamos na próxima terça-feira. Uma boa semana. Viva o Sporting Clube Portugal. Viva o Sporting. Obrigado. Boa noite. Grande abraço a todos. Boa noite. Obrigado.